Projeto X Podcast. E começou mais um Projeto X Podcast, dessa vez mais um ciclo Maia se encerra, e ele traz aqui a notícia importantíssima pra vocês, galera. Chegou a hora de falar de quadrinhos, aê! Bom, pessoal, de tempo em tempo chega a hora, e a gente aqui tá aqui novamente, né, firmando esse compromisso de trazer quadrinhos aqui pra vocês nesse podcast, porque afinal, né, cabeça, é o que importa. Exatamente, só estamos aqui para isso. O resto é filler. É filler. E nessa semana aí, pessoal, a gente vai pegar um tema mais genérico pra vocês que estão pedindo indicações, pra quem tava curioso pra saber uma recomendação ou outra legal pra ler, pra quem tava procurando direcionar um perfil específico. Ah, eu gosto de história X, gosta de história assada. Vira e mexe, a gente tem um carinha ou outro aí que manda um e-mail, fala num comentário aí que quer mais recomendações e quer mais, mais e mais. E tá aqui novamente o nosso cast aqui de coisas que nos marcaram, né? Então é um podcast cercado de recomendações. A equipe hoje está show de bola. É isso aí, pessoal. Desfrutem. Então, começando aqui a bagunça, galera. Aqui é o Rods novamente. E como eu não tenho apresentação, eu vou copiar uma antiga. Por que vocês leem quadrinhos? Não, filha da puta, né, cara? Eu pergunto a todos. Bom, aqui é o Cabeça e vai ter Lanterna Verde sim, se reclamar vai ter dois, um bom, outro não. De todas as coisas, Lanterna de Verde tudo. Azul, Lanterna Verde Amarelo. Vai ter espectro inteiro de cores pra vocês. Então, pra continuar aqui a tradição de quadrinhos, pessoal, a gente novamente conta aqui com a participação de convidados aqui especiais pra ajudar a gente um pouco no papo. Começando então, novamente do Renegados Cast, aqui finalmente Bruno voltou. Aê! Bom filho a casa torna, cara. Olha só. Reclamou, xingou, falou que queria falar de DC, então toma. Tá aí, né? Aqui é o Bruno lá do Renegados e nada me agrada mais do que porradaria cósmica entre heróis de editoras diferentes. Justo. Boa, muito boa, Bruno. Algumas vezes funciona, outras não, mas deixa pra lá. Mas sempre é bonito. É sempre lindo, cara. Completando aqui então nossa equipe, dessa vez você já conhece essa pessoa, mas diretamente do Dois Quadrinhos, a gente tem dessa vez duas pessoas. Olha aí. Sim. É um par. Então, a gente recebe aqui com muita felicidade o Vinícius e a senhorita dele, a Carol. Na verdade, ela reparou que não podia deixar esse cara sozinho aqui. Então, ela tá tomando conta. Aqui é o Vinícius e um quadrinho que me marcou foi a edição definitiva de Watchmen, que ela é pesada, caiu na minha cabeça e ficou uma marca, cara. Horrível. Obra pesada, pesada. Pesado. Aqui é a Carol e pode falar palavrão à vontade que eu não me importo, tá? Olha aí. Olha só. Olha. Se abriu uma porteira perigosa. É, ela tá dizendo isso, mas eu não posso. Ela me bate aqui se eu falar. Claro que não. Você vai se portar como esses moleques? Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Vamos reforçar o conceito aqui de quadrinhos nas nossas vidas. O quadrinho, como todo mundo aqui já deve conhecer, e espero que conheça, né? Espero que vocês saibam do que a gente tá falando, né? De maneira bem resumida, sim, é mais uma forma de entretenimento, geralmente de mídia impressa. Vivemos hoje a revolução digital e ele tá também se formando, mas como o próprio nome já diz, é uma história sequenciada, né? Composta de imagens encontradas em quadros, com diálogos, né? Entre esses quadros, e a partir desse kit básico aí de elementos, as pessoas aí fazem arte com isso. E é disso que a gente tá aqui pra falar hoje, moçada. De quadrinhos que nos marcaram e por que nos marcaram e em que nos marcaram. Eu gosto muito desse tipo de cast, né? Desse formato, porque é a nossa oportunidade aqui de recomendar coisas que são especiais aí pra gente, né? De maneira positiva ou não, de vez em quando. E aproveitar, como a gente comentou na abertura, para esse momento pra fazer também recomendações. Sempre pinta alguma coisa ou outra aí que alguém tá curioso. E aqui é o momento de saciar essa curiosidade aí de vocês, galera. A vantagem desse cast é o seguinte. Se vocês reparam, quando a gente faz um cast dedicado a uma obra, seja ela um quadrinho, um filme, um jogo, costuma ser uma obra que a gente entende que vale a pena ser destrinchada, ser analisada do começo ao fim. E algumas obras, até que a gente vai falar aqui, às vezes não se encaixam. Seria difícil a gente fazer um cast inteiro. Não é que é ruim, mas são coisas que a gente enxerga que não merece 2 horas de conteúdo dedicado exclusivamente a isso. Por serem, às vezes, uma coisa um pouco mais curta, uma coisa mais simples. Então esse cast é bom pra gente apresentar essas coisas boas, mas que provavelmente vocês não vão escutar em um cast solo. falou, claro, tem coisas aqui, eu já adianto, que a gente provavelmente vai fazer um cast mais pra frente, dedicado inteiro, com mais detalhes. Mas, por exemplo, tem algumas coisas aqui que a gente não vai ter um cast próprio e vale a pena recomendar, porque é bom também ser lido. Nem só de grandes clássicos vive o leitor de quadrinhos. Exato. E esse, então, é o momento, pessoal. Então vamos lá, cabeça, vamos abrir com chave de ouro aqui esse bloco, né, que é o nosso bloco número 1, um quadrinho marcante. Provavelmente vocês já escutaram outros casts e já me viram falar disso aqui mais de uma vez. E sim, eu vou repetir. E eu digo por quê. A HQ que eu escolhi agora, o arco que eu escolhi pra, como um quadrinho marcante, é A Guerra dos Anéis. Lanterna Verde, A Guerra dos Anéis. J.R.R. Tolkien, né, cabeça? Isso. Isso. Exatamente. Então tá bom. Aquela parada, Mordor, não sei o quê. Mas não, é a HQ do Lanterna Verde. Pra mim, ela é muito marcante pelo seguinte. Foi o primeiro grande arco do Lanterna Verde que eu acompanhei mensalmente com consciência. Claro, eu já li a Lanterna Verde antes, mas muito pulado. Essa foi a primeira saga que eu realmente falei, cara, eu vou acompanhar isso e eu quero entender e eu quero mergulhar nesse universo. E por que que eu quis falar dela hoje, sendo que eu já tinha falado? Porque recentemente a Panini relançou o encadernado e eu tive a oportunidade de reler esse arco, que apesar de eu gostar tanto, eu não relia fazia um razoável tempo. E cara, a experiência é fantástica de novo, assim. Pela segunda vez a experiência melhora. Primeiro, porque obviamente agora que eu já vi tudo o que foi escrito, eu voltando, eu posso pegar vários detalhes, várias referências, easter eggs que iam mostrar o que ia ser escrito lá na frente. Além disso, é uma fase muito gostosa dos quadrinhos. A gente já comentou aqui que essa época do universo DC era uma época muito boa de se ler. Seja o pós-Crise Infinita, o 52, seja a Crise de Identidade, que é um pouquinho antes até do próprio Hal Jordan retornar, era um momento que o universo DC ele tava não totalmente coeso, mas as histórias eram muito boas. Você via que as equipes eram excelentes que escreviam. Nessa época, o Geoff Johns estava no auge do que ele poderia ter escrito, junto com o Lanterna Verde, numa equipe fantástica, com o Ivan Reis, com o David Gibbons. Mas assim, é uma equipe que estava trabalhando em sincronia para fazer aquele universo do Lanterna Verde coexistir de uma maneira inacreditável. E me dá saudade, porque hoje não tá assim. Hoje, por diversos motivos, o universo do Lanterna Verde tá um pouco bagunçado, a saída do Geoff Johns, a entrada de uma nova equipe criativa que ainda não se acertou. Então, quando você lê uma coisa onde o cara construiu esse universo nessa época, por, sei lá, ele tava há 8 anos escrevendo Lanterna Verde, quando você tem um ápice, é onde ele consegue juntar tudo, trazer antigos vilões de volta, ele recontar pra você o Antimonitor, o Superboy Prime, o Super Cyborg, um arco de guerra, que é sempre interessante, porque é um arco que você tem a sensação de urgência a todo momento, é algo muito bom. Eu não vou recomendar pra você que nunca leu Lanterna Verde começar por aqui, porque você vai pegar, tipo, o meio de tudo, é muito difícil. Mas, se você tiver a chance de acompanhar, pelo menos, a fase do Geoff Johns com Lanterna Verde, e pesquisar um pouco desse universo, vale a pena, sim, ler A Guerra dos Anéis. Lerei. Mas é isso aí, cabeça, belíssima recomendação. Então, fechando aí, Lanterna Verde, fucking Guerra dos Anéis, seguindo a pauta aqui. Fucking Guerra dos Anéis, tá na pauta, Geoff Johns, seu lindo. Então, fechando esse bloquinho aí, deixo a bola agora com o Vinícius. O que que você tem aí pra trazer pra gente de marcante? Esse é o meu momento. Brilha! Tanana, brilha, garoto! Eu não tenho sinopse, né, cara, pra dar, enfim. Pô, devia. Eu acho que depois você devia gravar uma sinopse para cada tema que falamos aqui. A gente cria um plus do podcast. Quando eu vi a pauta, né, quadrinho marcante, eu interpretei da seguinte forma, cara. É um quadrinho emblemático pra pessoa, né? E pra mim foi a Piada Mortal. Porque, assim, eu nunca li quadrinho de super-herói, assim, a minha infância toda, eu só lia Turma da Mônica. Eu achava que, sei lá, uma história do Batman ia ser uma coisinha infantil e boba, sabe? Eu achava mais legais os desenhos, por exemplo. E aí, chegou um certo momento da minha vida que eu resolvi tentar ler alguma coisa. Aí, fui tentando várias histórias, nada eu conseguia, porque eu pegava na banca, tipo, uma revista mensal qualquer, lógico que eu não ia entender nada, né? Aí, eu baixei, olha aí, um scan da Piada Mortal. Não façam isso, crianças. É. O Vinícius começou na ilegalidade. Exatamente. Mas ele veio para a luz. Não, mas assim, eu nem sabia, pra você ter uma ideia, que tinha quadrinho vendendo em livraria. Pra mim, eu fui na banca, não tinha Piada Mortal, né? Vou ter que baixar. E foi, tipo, a menor saga do Batman que eu achei pra ler, né? Menor quadrinho. Vamos tentar por esse aqui. A lei de na ilegalidade era preguiçoso. Apenas 30 megas, né? Aí eu comecei a folhar, entre aspas, a HQ, assim, eu fui vendo, essa história infantil do Batman. Quem é que lê quadrinhos? Coisa imbecil, sabe? Coisa de criança. Coisa de criança. Cara, quando a Bárbara Gordon tomou... Enfim, não é um spoiler, né, cara? Acho que todo mundo já leu. É um spoiler só de 25 anos, sei lá. Ela já é um conceito que já que tá... ela ficou paraplégica, pelo amor de Deus. Né? Quando a Bárbara Gordon toma um tiro do Coringa e ele tira a roupa dela, começa a bater fotos, mostra fotos perturbadoras pra tentar enlouquecer o Gordon, cara... Você fechou a HQ, correu pra mamãe. Mãe. E ela falou, você tem que ser forte. Qual que é o nome? A frase da internet, pessoal. O que foi visto jamais será desvisto. Não, e eu comecei com uma coisa muito boa, né, cara? Porque é um dos grandes clássicos do Batman, né? Alan Moore, Brian Bolland. Clássico absoluto. Não, e o interessante é que quando eu terminei de ler, eu fiquei, tipo, tremendo, assim, eu, caraca, isso que é quadrinho, eu preciso demais. E na minha cabeça, todos os quadrinhos iam ser uma piada mortal. Aquele foi o primeiro pico de heroína. Tolinho. Promessas vazias, né, cara? Você achou que ia ser tudo piada mortal, aí te entregaram, sei lá, Nemesis. Aí é isso, cara. Eu comecei a ler outras histórias e o meu único respiro de alegria foi quando eu comecei a ler obras do Frank Miller, que eram um pouco mais adultas, assim, né? Não eram aquelas historinhas mais bobinhas, super-heróis. E é isso. Tipo Holy Terror. Tipo puta revista. Tipo Cavaleiro das Trevas parte 2. Puta revista. E é isso, galera. Foi um quadrinho marcante pra mim, porque me iniciou nos quadrinhos e me mostrou um lado que eu não conhecia dos mesmos. Cara, não é qualquer um que se inicia nos quadrinhos com uma pancada dessa, não, velho. Mas é isso aí, pessoal. Vinícius, a piada mortal, tá na listinha aqui, anotado. Tá no link também que a gente já falou da piada mortal no podcast aqui. Excelente programa. E tem o Rhodes fazendo nananana durante todo... É muito bom aquilo. É muito maneiro. O dia que eu virei uma vinheta. Foi legal. Então eu vou chamar agora a Carol pra ela também trazer a obra dela aqui, marcante. Pode ser o mangá, né? Claro. Exato. Assim, na verdade, marcou mais o anime. O mangá eu comprei há pouco tempo, aquele relançamento que teve, edição especial, é a Cardcaptor Sakura. Olha, que legal. Que legal. E me marcou mais porque foi o primeiro anime que eu assisti. Eu tinha 4, 5 anos quando passava no Cartoon Network. E eu amava aquilo, eu nem sabia o que era anime, mangá, cultura japonesa. Ah, não tinha diferença, né? Era tudo desenho. É, era tudo desenho animado. E daí eu me apaixonei por esse universo depois que eu descobri o que que era. Daí eu comecei a comprar mangá, assistir anime. A porta de entrada. Ah, cara, e... Sakura. Sakura é muito legal. Você toma um susto mais velho quando você retorna. E você fala, não, Yukito, não, Toya, será? Não. Sabe, é um pouco assustador quando você retorna. Mas, cara, é muito legal. A gente gravou o cast de Sakura e a gente até conta que, assim, é uma experiência que você traz na infância que é muito gostosa. Uhum. Eu também era muito fã de Sakura, até comentei que eu era apaixonado pela Sakura quando moleque, olha aí. Talvez uma das minhas primeiras paixões. Paixonites. Mas, cara, Sakura é muito, muito legal mesmo, assim. É muito bem escrito. Ele, a proposta que ele tem, que é ser realmente algo que fala do amor, do romance, de uma forma idealizada, independente se você é anjo, se você é demônio, se você é menino, se você é menina, se você é uma menina mágica, se você é rapaz, independe. É bem legal. Pra você, ainda mais ainda, né, cara? Principalmente pelo fato de você ser mulher e ter a identificação mais fácil, né? Com o personagem e tal. Eu sempre me identifiquei com a Sakura. Você também queria andar de patins? Você comprou patins? Sim. Queria capturar cartas mágicas e voar. Então, fechando aqui a listinha novamente, então a Carol recomendou Sakura Card Captors. Temos um podcast se a pessoa quiser se aprofundar mais nesse universo mágico de cartas close e magia japonesa. Na postagem vai estar o vídeo de Sakura Card Captors com a música do Space Jam, porque é muito maneiro. Pensei que era do Soul Foda Edition. Soul Foda também pode estar lá. Muito boa. Também. Também é muito boa. Mas é isso aí, pessoal. E continuando então aqui nossa sessão de quadrinhos marcantes, bora lá, Bruno. Bom, fazer jus agora a entrada, né? Olha só. Pô, não tá falando de Lanterna Verde, droga. Só uma reintrodução, pra falar a verdade. Vou pegar um pouquinho antes de eu chegar nessa saga aí. Eu tenho uma história até parecida com o Vinícius, cara, porque eu comecei a colecionar quadrinho por causa das imagens e não por conta do texto. Eu gostava de desenhar, então eu comprava pra usar de referência, saca? Aí você começou lá na década de 90, Rob Liefeld, né? Comprar com certeza. O Young Blood. Coitado. Foi bem, deve estar desenhando muito hoje esse garoto. Por isso que hoje eu sou um cara bem sucedido no desenho, né? Outro visionário esse aí. Cara, o que eu lembro que eu já tinha uma quantidade razoável de quadrinhos quando eu resolvi ler. Quando é assim, eu vou ler alguma coisa, cara. E aí ler também é bom às vezes, né, cara? De repente, né? Vai que eu gosto. E a primeira coisa que eu li tava naquela fase, era Liga da Justiça, naquela fase pré-Crise Infinita. Era, acho que era Contagem Regressiva para Crise Infinita. Puta, pra Crise Infinita. Que pariu. Eu comecei ali e eu achei maneiro aquela miscelânea de heróis, tá ligado? É que essa Contagem Regressiva, ele começa a fazer uma zona maluca e vai vir maluco de terra paralela. Eu tenho essa obra muito bem marcada pra mim, Bruno, mas eu vou deixar pro momento especial desse cast. imagina. Mas é aquela coisa, como primeiro contato, Rod, pensa com a cabeça de alguém que não tá acostumado com cronologia. Pô, você tá vendo a versões de terras paralelas, exatamente, heróis caindo na porrada. Puta, é muito maneiro. Você não tá nem se ligando tanto na história, mas é maneiro aquela, né? Você não tem contato. E eu imaginava de uma outra forma as histórias, né? Uma coisa mais concisa, mais contida. E aí você vê aquela mistura maluca de heróis de tudo quanto é tipo e lugar. E aí eu come- comecei a ir atrás de histórias mais ou menos nessa linha, né? De porrada com heróis de todo quanto é tipo. O que eu quero é massa velho, porrada. Exatamente, comecei por aí, porrada. E aí eu me deparei com Liga da Justiça versus Vingadores. Clássico! Nossa, muito bom, Bruno. Cara, só de olhar aquela capa do George Pérez, com um trilhão de super-heróis. Nossa. E a capa, ela é maneira, porque ela é a frente e atrás, ela se complementa, né? Uhum. Ela é uma imagem só. E eu consegui pegar as quatro de uma vez só, num evento de quadrinhos. E, puta, eu adorei. E nesse caso, eu gostei também da história. Achei a história bem elaborada, assim, bem amarradinha. Eu gosto bastante também dessa história. É, eu achei a justificativa de você unir heróis da Marvel e da DC, eu achei muito bem feita, assim. Não ficou uma coisa forçada, né? A grande questão, eu acho, por que isso aí funcionou diferente, por exemplo, daqueles outros crossovers que você tem, que eram aqueles individuais, que você tinha algumas lutas que os fãs decidiam, é que essa história, ela foi feita pensando realmente, as duas editoras entraram no acordo, apesar de diversas brigas, blá blá blá, e cada uma emprestou um artista pra fazer. Então ela é escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo George Pérez, como o Bruno já falou. Então o que aconteceu? As duas editoras meio que entraram no consenso de como ia ser feito. Foi algo feito, primeiro, por duas pessoas que amam histórias em quadrinhos e amam super-heróis. Isso é inegável. A gente vai até falar um pouquinho mais do George Pérez daqui a pouco, mas ele é um cara que você ouve ele falar, você vê a paixão na narrativa dele, de como ele ama esses personagens, como ele ama esse universo. Então é algo bem feito. E, claro, é um massa velho de porrada, velho. E eu acho maneiro que, assim, nesses crossovers individuais, tu acha muita coisa incoerente no sentido de, sei lá, jamais esse personagem venceria desse, e coisas do tipo. E na Liga da Justiça versus Vingadores, eu acho a maior parte, assim, dos combates muito plausíveis, assim. É bem o que eu imagino entre aqueles personagens, saca? Tudo bem que tem ali o Superman com a porra do escudo do Capitão América e o martelo do Thor. Porra. Mas é o Superman, né, cara? Porra, eu acho válido. Naquele saladão até valia, né? E segue aquele arquétipo básico, né? Que os heróis, o primeiro contato entre eles saem tretando entre si, até eles descobrirem que o inimigo é outro, e aí eles finalmente se unem contra o grande inimigo, e é muito foda. Pra vocês terem uma ideia, como não é uma coisa, se não me engano, faz tempo que eu li, tá? Mas vocês me recordem, me corrijam se eu estiver errado. Tem uma parada que eles começam a explicar, que é até muito interessante, que é o seguinte: algum dos personagens, não lembro qual, fala assim, nossa, que a força mágica do lado da DC é muito mais forte do que a do universo da Marvel. Exato. E isso é uma coisa que é característica da editora. O universo DC tem um universo mágico muito mais presente, muito mais poderoso e em contato do que o da Marvel, que se propôs, quando ela brilhou, a trazer muito mais uma justificativa tecnológica, heróis mutantes, heróis com poderes radioativos, não sei o que, armadura, blá blá blá blá. Tem aí o Thor, que é um deus não sei o que, mas a DC sempre brincou muito mais com essa magia. A magia sempre teve muito mais presente no universo do que no caso da Marvel, que você tem até um Doutor Estranho. E aí eles deixaram isso bem relevante, né, na história, né? Porque a Feiticeira Escarlate no universo DC é mais fucking power do que na Marvel. Exatamente, porque ela controla a magia do caos, não sei o quê. E vai evoluindo, né, conforme a história acontece. Você tem o Pietro também, que consegue o ponto de ignição lá, né, e acaba ficando mais veloz. Acessa a força da seleção, muito maneiro. Uma parte muito legal desse quadrinho é quando eles estão batalhando, né, no começo, pelos objetos importantes, né, de cada universo. Ah, sim. Aí tem a parte que o Bruno comentou aí do embate cósmico aí da galera, né, que é os grandões aí disputando uma coisa de importância grande na história, né. E aí, pô, todo fã tem seu deleite naquele momento. Certeza. É muito, muito maneiro, assim. Só pra reforçar, galera, é Liga da Justiça versus Vingadores. DC versus Marvel já é outra coisa. Já é outra parada, e Amálgama é outra parada. Não, sai dali. É. Sai dali, pra mas... vocês não fazerem misturas errôneas aí, né? Esse é o bom. O outro a gente nem vai comentar aqui, então. E só pra finalizar com aquele selo Bruno Babaca, eu tenho essa HQ autografada pelo George Pérez. Olha, meu Deus. Que maneiro. Oh, meu Deus. Que vida chata. Ó, classe média só. Tive que pegar um avião até Minas Gerais para conseguir o autógrafo. Tudo bem. Então, completando a lista aí, Bruno, Liga da Justiça versus Vingadores, procurem, vale a pena. Bom, e agora sim, pra fechar esse bloco aí, moçada, eu vou trazer aqui a minha recomendação. Em capa aqui, eu posso definir como um clássico de traição e morte com os Novos Titãs. É muito maneiro essas capas de formatinho. Mas eu já expliquei no outro cast de quadrinhos, né, que eu gosto muito da equipe clássica, né, dos Jovens Titãs, a equipe que se formou aí com o Wolverine e com o Pérez, de verdade, né, se consagrou. E dentro dessa equipe a gente tem diversos arcos que têm sua importância aí na história dos Jovens Titãs, da cronologia da DC e dos quadrinhos no geral, né. Eu gosto muito do que simboliza o grupo dos Novos Titãs. E nada mais justo do que com essa simbologia aí, eu falar novamente de Novos Titãs numa história, talvez a melhor até, desse grupo clássico, dessa formação, que é o Contrato de Judas. Você é Judas? Você é Judas. Judas, como diria a Fazenda. Judas, traidor. Mas o Contrato de Judas, ele se trata aqui de uma história, como eu disse, dos Jovens Titãs, dos Novos Titãs, na verdade, né? Essa aqui é aquela formação clássica que foi em parte espelhada no desenho do Cartoon Network. Então a gente tem aí o Robin, a Estelar, a Ravena, o Mutano, o Cyborg. E em complementar esses personagens que apareciam na TV, a gente tem também o Kid Flash, a Dona Troy. E também aqui uma personagem que apareceu também no desenho. A gente tem um mini Contrato de Judas no desenho dos Jovens Titãs, que é a Terra. Você tem o arco replicado no desenho. Claro. Isso. Com todas as limitações do desenho pra criança, blá blá blá blá blá blá blá blá blá, mas você tem o Contrato de Judas ali. Exato. Mas por que que eu acho essa história muito legal, assim? Uma coisa que a gente já comentou aqui nesse bloco, né? É muito fácil um quadrinho marcar a gente quando a gente tá começando a entrar nesse universo. E o Contrato de Judas não foi o meu primeiro quadrinho, mas foi um dos primeiros que eu busquei de verdade procurar a história. Eu saí com a vontade de ler Jovens Titãs, ou Novos Titãs, eu sempre confundo. É que valia, né, de lugar, tem gente que chama. São os Novos Jovens Titãs, na verdade, Mutant Titans. Mas eu gostava muito, tive a sorte de ter uma recomendação muito boa, né, pra procurar a obra deles. E com essa vontade de conhecer mais, acabou pulando aí no meu colo essa história do Contrato de Judas, que nada mais é do que uma história de renovação e também aquilo que a gente já comentou em outros podcasts também, que é um clássico e marcado aí na história dos quadrinhos. Então, quando você lê, você percebe a grandiosidade que essa história teve e por que que ela te marca, né? Falando rapidinho aqui da história, a gente tem um grupo aqui do Jovens Titãs, né, com todos aqueles conceitos que a gente já explicou rapidinho, né, da juventude, da importância, né, deles se encontrarem. Da inconsequência. Não, que é isso. Das espinhas, da reclamação, né, cara? E nesse grupo aí, né, com esses valores tão legais aí, principalmente pra mim, que li na época que eu era um adolescente, a gente tem também esses conceitos muito legais, conceito de união de grupo aí, e a gente tem aí uma virada X no grupo, que é uma traição importante pelo fato da quebra de confiança ser muito grande num grupo que era muito unido. E essa traição, no meio da história, ela cria uma reviravolta que fazem com que algumas coisas mudem. E aí que me marcou mesmo, sabe? Quando você vê assim, uma história que não tinha proposta de ser grandiosa, mas acaba sendo, porque tem uma série de fatores que geram isso. É o escritor e o desenhista, né? O Wolfman e o Pérez, que é uma dupla sensacional, né? Os Titãs mandaram muito com essa revista, até que eles conquistaram a liga por causa disso. A gente tem personagens que eu gosto demais aqui, né? Que são os Jovens Titãs. Tem um vilão que eu gosto muito também, que é o Exterminador. Ele é muito foda, né, velho? Pô, é. E esse é o Exterminador que vale. Como eu já disse, é a música do Daft Punk. Harder, Better, Faster, Stronger. Faster, Stronger. Exatamente. Cara. Né? Não tem tempo bom com esse cara. Nunca. E aí então fica essa curiosidade aí, galera. E vou ler novamente aqui a chamada do meu formatinho aqui, ó. Um clássico de traição e morte com os Novos Titãs. Então, quem ficou curioso pode conferir, é de coração essa recomendação aí. Vocês vão gostar demais, demais. Só complementando, na época da primeira vez que o Rods falou dessa história, eu não tinha lido ela ainda. E depois eu corri atrás, acabei lendo e realmente, cara, vale muito a pena. Ela é uma história simples, curta, comparado, por exemplo, com longos arcos que a gente fala por aqui, mas ela tem esse quê do bem escrito, do clássico, que a gente tanto comenta, como o Rods até falou, a questão do Wolfman e do Pérez é muito importante. Eles entraram pra revista com a ideia de usar dela de um trampolim, mas eles acabaram se apaixonando por aqueles novos personagens que eles criaram e por aquele universo. Então, quando você chega nesse ponto, que é um ponto até bem evoluído da história dos Titãs, que o Dick Grayson já não tava mais como Robin, ele tinha meio que abandonado. Exato. Essa história, faculdade, não sei o que, tem que estudar, porque senão você é jubilado da faculdade, papai já não vai me bancar mais, você já tá numa evolução, você tem a Dona Troy pra casar e não sei o quê, quando de repente vem tudo abaixo por um acontecimento que vai virar eles de ponta cabeça, entendeu? Exato. É muito legal. E fora que tem o melhor Nightwing de todos, que é o Disco. Ah, eu ia comentar isso agora no finalzinho. Disco all the night, Boogie Woogie. Don't you ring my bell. Don't you ring my bell. Muito maneiro. Mas é isso aí, galera. Então, esse foi o bloco aí de quadrinhos marcantes. Vai estar na postagem aqui. Fechando então, Rods, Contrato de Judas, os Novos Jovens Titãs. E com a virada aqui, então, moçada. Então a gente chegou no nosso segundo top. Um quadrinho que você leu recentemente. Então, tá fácil, tá simples. Então, bora lá, Vinícius. O que, que você anda lendo aí? O que, que tá no seu marca-página? Bom, que eu li por último, tá? Não exatamente o último, mas ali essa semana, foi a fase do Batman e Robin pelo Grant Morrison. Na verdade, pra vocês, é a HQ do filme. Puta filme! Aquele com o Schwarzenegger. Ah, o Batman Milo, exatamente. Tá. Qual que é o que exterminou os dinossauros? A Era do Gelo. Nem me fala, cara. Eu adorava aquilo, eu adorava. Pô, eu também gostava. Depois eu percebi que é uma merda foda. Bom, então, eu tenho aqui um encadernado, né? São 16 edições ao todo, né? E a Panini lançou um encadernado grossão, bonito, cara, gigante, uma edição definitiva. E eu nunca tinha lido nada dessa fase. Cara, como é divertido. É impressionante como o Morrison, ele consegue pegar vários estereótipos dos quadrinhos, vários clichês, tipo, heróis coloridos, todo tipo de bobagem que a gente vê nos quadrinhos clássicos. Vilão, aqueles vilões malucos, sem sentido algum. Exato, também. E ele coloca tudo isso numa história que fica legal de ler, é divertida, tem uma trama bacana. Correndo por trás. Cara, tu falou dos vilões. Tem um vilão, o Flamingo. Cara, é muito engraçado. Cara, é genial. A construção desse personagem e a maneira como ele aparece, cara. Sério, é realmente muito bom. Eu concordo com o que o Vinícius falou, assim, não vale a gente falar o que é. É, não. Mas, dá, assim, não é, dá. Muito marcante. É muito marcante. Não, e outra, esse encadernado tá muito bacana porque tem toda a fase. E são vários arcos curtos, eu acho, de 3 ou 4 edições cada um. Aí tem, por exemplo, tem eles enfrentando o Coringa no final, que é muito legal. Tem eles enfrentando um vilão muito engraçado, cara, que ele usa uma máscara de porco. E Doutor Porco? Acho que é isso. É, Doutor Porco pra você. Tem vários arcos. É bem bacana, assim, também que o... Cara, a parte mais legal é a relação entre o Batman e o Robin ali, porque como vocês talvez devam saber, prezados ouvintes, é que o Batman, ele morreu na crise final e foi substituído pelo Dick Grayson, certo? Exatamente. Exato. Então, e agora ele faz dupla com Damian, que é o filho do Batman. E é muito hilário a relação entre eles. O jovem assassino de 10 anos. Exato. É. Psicopata. Outro clichê imbecil que a gente tem nas histórias quadrinhos que o Morrison colocou aqui, que ficou legal, né? É uma criança que é um assassino. Isso não existe. Então, esse contraste aí, Vinícius, é muito legal, porque, assim, geralmente a gente tem a figura do Batman com um cara sombrio, o cara bruto, né? O cara que tem aquela postura, né, firme. E o Robin sempre foi o cara mais, um tom um pouco mais leve, né? O Dick Grayson, ele gostava de contar piada. O Tim Drake também era um personagem mais tranquilo. E aí, nessa relação nova aí que o Grant Morrison faz, inverte tudo, né? O Batman e o Dick Grayson, um cara mega tranquilo, entre aspas, né? Óbvio, ele tem as responsabilidades dele, ele sabe como lidar e tá tentando se encaixar nesse papel. E o Robin, que é mega soturno, mega sombrio, bruto, irritado. É muito legal, cara, essa inversão. Tem uma cena que eu não vou explicar, mas só pra vocês terem uma ideia, que envolve o Coringa, esse Robin e o pé de cabra. Olha aí! Cara, experiências everywhere. E, cara, esse Robin tem uma cena que é muito engraçado. Ele coloca um balde na cabeça de uma gorda e começa a bater. Tipo, ela tinha que entregar alguma coisa. Ela tinha que falar alguma coisa que ela não queria falar, né? Uma vilã. E começou a bater, assim, na cabeça dela, cara. É muito bom. Não, esse arco, cara, eu gosto muito porque é o seguinte. O Morrison, ele chegou num ponto que ele tava controlando o universo do Batman da maneira como ele quisesse. Ele trouxe o Damian de volta, ele matou o Batman. E aí ele fez uma coisa que você não imagina, que é você ter outra pessoa assumindo o manto do Batman. E até se você ler um pouco antes disso, que você tem a batalha pelo Capuz, que é quem ia suceder o Batman, e até esse início dessa fase, é muito legal porque o Dick Grayson, ele tem dificuldade em assumir esse manto, porque é um manto muito pesado. E ele é uma pessoa diferente da pessoa do Bruce. Então ele tem essa a responsabilidade de ser o símbolo, ele tem que cuidar do Damian, porque é um menino que se você soltar a coleira, ele sai matando todo mundo. E ele não consegue lidar com isso muito bem, ele tem os problemas dele. Obviamente o Morrison traz toda essa carga de Era de Prata, de vilões malucos, Dom Flamingo, é o Capuz Vermelho pirando. Tudo isso é muito divertido, como o Vinícius falou, e é muito condizente com aquilo que estava sendo escrito. Eu gosto muito dessa fase. Eu já tinha comentado até com o Vinícius antes, eu adoro essa fase do Batman e Robin. Eu acho Dick Grayson um excelente Batman dentro desse universo. Muita gente reclamou, não, mas trouxe já o Robin de volta, que inventou esse Robin novo, assassino, não sei o que, mas eu gosto da dinâmica dos dois. Até depois, é quando bom. O Bruce volta e eles têm uma dinâmica, você tem até um quadrinho lá na frente onde o Damian vira pro Dick e fala, olha, nós fomos os melhores, ninguém foi melhor do que a gente. E você fala, cara, é verdade, porque foi tão bem escrito, tão sinérgico a relação dos dois, que não tem como você não gostar, apesar do mimimi todo. Não, e também, cara, eu acho que não existe história ruim, cara. Não existe história, não existe ideia pra existe, história ruim. Existe história ruim, sim. Não, calma. Não existe ideia ruim pra uma história, cara. Existe o cara que vai escrever isso de um jeito legal, né? E o Morrison teve uma habilidade absurda em fazer isso aqui funcionar, né? Boa. Exatamente. Arte, claro que em paralelo você tá viajando com o negócio do Batman viajando no tempo, que não sei o quê. Que aí já dá uma dor de cabeça, né? Bate aquela crise final, né? Vem a enxaqueca, vem aquela ressaca do dia seguinte. Mas ainda assim é bem divertido de ler. É o Morrison, né? Mas é isso aí, galera. Então, Vinícius, Batman e Robin. O filme. Então, a bola agora a gente puxa pra Carol. Pra ela recomendar aqui o que ela leu recentemente. Eu li recentemente Bear, da Bianca Pinheiro. Que, apesar do nome, é um quadrinho nacional. Pô, que legal. Foi lançado pela Nemo, se não me engano. Isso aí. Foi. E é bem divertido, assim. Ela lançou primeiro como webcomic e conseguiu lançar como quadrinho mesmo. Eu gostei muito de ler, foi divertido. É fofinho o desenho e tem várias referências. Cara, eu tava acompanhando a webcomic do Bear e é excelente a narrativa da Bianca, assim. Essas referências à cultura pop que ela faz é muito legal. Do nada tem uma coisa, assim, eu conheço isso aqui, é bem legal. E é legal que não entra ali de graça, né? Entra conversando com a história, bem amarradinho, assim, muito bem escrito. É estranho, é só uma menininha procurando os pais e ela conversa com um urso. Ah. E assim, é uma coisa que eu gosto, que são algumas HQs que tem aquela simplicidade que chega a ser genial. Não é algo extremamente complexo e profundo, que demanda uma análise, uma tese de doutorado, mas assim, é algo tão puro, tão bonito e simples que te comove, porque é realmente assim, você vai ler aquilo e aquilo vai mexer com você, porque você vê que é do coração que é feito aquilo. Sim. Exatamente. Entra naquela, fazer algo complicado e que seja bom, demanda um esforço e é difícil, mas fazer algo que é simples e com essa simplicidade funcione de maneira igual ou até melhor do que algo complexo, também tem sua dificuldade, às vezes até maior, né? Porque a pessoa tem que saber sintetizar, ter um tato, né, pra fazer isso, que é muito difícil a pessoa ter. E é algo que o quadrinho nacional vem trazendo cada vez mais, né? Muito bem lembrado. Histórias bem simples, mas com um nível, assim, de genialidade muito grande, assim. É, eu acho que ele, assim, o quadrinho, ele tem que conseguir fazer com que tu passe um tempo feliz lendo, sabe? Mesmo não ser uma coisa tão complexa, cara, tem que te dar um momento de felicidade ali, sabe? E é exatamente isso que o Bruno falou, né? Eles estão conseguindo trazer essa simplicidade com diversão, né? Como a gente fala, muitas vezes, a mesma importância que tem a porradaria com heróis, tem aquela coisa mais coração. Você tem que ter uma mistura dos dois. Não dá pra ler só o que é a vida inteira, entendeu? Você tem que ler uma coisa diferente, uma coisa dessas, assim. Se você tentar, você vai ter sérios problemas, né? Cara? É, não vai ser uma pessoa melhor com isso, né, cara? Nem o Jim Carrey saiu bem do que é. Então tá aí, pessoal. Recomendação da Carol: Beer. Não cerveja, urso, tá? Só urso. Pra. Bear. Vamos, né? Bear. Recomendação da Carol: cerveja. Cerveja! Também é uma ótima recomendação, mas acho que não é esse o cast. Então, Bruno, pode dar continuidade aí, vamos lá. Cara, é engraçado que o quadrinho que eu separei pra esse tópico de leitura recente vai mais ou menos pela linha da Carol também. Que é um quadrinho mais fofo, é um quadrinho mais simples e que não deixa de ser genial. Só que esse não é nacional, né? Trata-se de Eu Mato Gigantes. Xinguei aqui no Kyojin, no original. Não é. Não tem a ver com Attack on Titans. Tô brincando. Tem gigantes bolados, né? Mas, cara, assim, vou dar uma sinopse breve. É, trata-se da história de uma garota chamada Bárbara, né? E ela é uma nerdzinha, assim, ela gosta de RPG, ela é uma menina nerd, basicamente. E ela tem um universo na cabeça dela, onde existem gigantes. Gigantes que são tipo do Attack on Titans mesmo, na cabeça dela, né? São monstros gigantes, uns titãs mesmo. E na cabeça dela, ela é uma matadora de gigantes. Por que não, né? Se eu posso fazê-lo, por que não, né, cara? Realmente. Então, e aí vai desenrolando a história e uma coisa que, a princípio, só parecia ser uma menina com uma imaginação além da conta, começa a se mostrar algo muito maior. Você começa a ver que todo aquele universo que ela criou é pra desviar a atenção dela própria. É uma autoproteção que ela criou pra não ter que lidar com os problemas que ela tem na vida real, porque ela tem ela é uma menina com uma série de problemas familiares. Caramba! Então, assim, é muito profundo, saca? Do meio pro final, assim, no começo é só divertido, assim, você vê umas coisas inusitadas com a parada dos gigantes, mas já começa a se aprofundar e você vê que é tudo uma questão psicológica e, assim, os gigantes na verdade são os problemas delas. Uhum. É tudo uma analogia ali aos problemas dela e é muito bem escrito, é muito foda a forma forma que é contada essa história, cara. É uma história muito humana e, assim, os caras conseguiram contar com elementos fantásticos. E é interessante que é o seguinte, essa é uma HQ que ela foi lançada pela Image, né? Originalmente ela é da Image, ela é de 2008, 2009, se não me engano, e ela veio nessa nova leva da Image de mudar os quadrinhos. Vamos tentar trazer coisas novas, né? Porque a Image, inicialmente, ela veio na década de 90 com aquele bando de merda que ela apresentou, tudo aquilo, a gente sabe, a indústria quase faliu, quase implodiu, e a Image, ela, na verdade, ela ressurgiu tentando trazer coisas novas. Então a Image trouxe o Walking Dead, a Image trouxe aquele rap que é do Grant Morrison, o Saga é da Image também ou é de outro, Vinícius? É deles. Então eles trouxeram vários títulos diferentes. Eles quiseram, sabe, vamos pensar fora da caixa um pouco, e trouxeram artistas consagrados. Essa do Eu Mato Gigantes, ela é escrita pelo Joe Kelly, que é um cara que trabalhou muitos anos na DC e na Marvel, escrevendo as revistas mensais. Ele escreveu uma que eu gosto muito, que é uma revista que chama O Testamento de Hal Jordan, aqui no Brasil, não lembro exatamente como que foi, que é uma história que vai contar a história do legado do Hal Jordan. É uma história que eu adoro, e ele é um excelente escritor. E quando ele pôde, até onde eu sei, porque eu não li, mas eu li muitas críticas falando, que ele pôde criar uma coisa nova, e ele se deu muito bem, mesmo ele estando anos escrevendo só aquele arroz com feijão dos quadrinhos, né, aquele meio enlatado que a gente fala. E aí ele criou, ele quando teve a oportunidade de criar alguma coisa autoral, uma coisa onde ele tivesse liberdade, ele criou algo que recebeu vários prêmios, extremamente aclamado, entendeu? Sim, tem até um prêmio interessante, porque o quadrinho ele é desenhado no estilo mangá, né? E o Japão ele tem um prêmio que ele entrega uma vez por ano pra um mangá, digamos assim, algo no estilo mangá fora do Japão. E o Eu Mato Gigantes foi o vencedor do ano de que ele foi lançado. Olha, que legal. Eu vi que o desenhista chama Nimura, então ele provavelmente manja do Japão. Só pra complementar, o final, que obviamente eu não vou dar spoiler, é de fazer você suar pelos olhos, cara. Gigantes caírem. Lágrimas gigantes. Lágrimas de gigantes, né, cara? Tá certo. Eu acho muito divertido esse quadrinho, a questão da arte, assim, a forma, porque tudo é na cabeça da... Como é que é? Bárbara, né? Tudo tá na cabeça dela, e a forma que tu vê, por exemplo, os problemas dela, a forma que o desenhista retrata os problemas dela é muito legal, assim, porque é tudo mais exagerado, né? É bem bacana. É a visão infantil mesmo, exato. A gente, quando é criança, uma parada pequena parece um absurdo, né? Exatamente. A gente tem diferença, as coisas tomam proporções diferentes à medida que a gente tem compreensões diferentes no mundo, né? Exatamente. Muito legal. Então, essa recomendação aí do Bruno, galera, Eu Mato Gigantes, tá na listinha, e eu vou puxar o meu quadrinho que eu mudei agora de última hora. Tananana. Caraca, surpresa! De repente, o que eu li recentemente é Multiversity, de Grant Morrison, e agora vocês tomem uma vodka que lá vai. Tome uma vodka e uma Neusaldina, porque agora a gente vai longe. Seguindo aí o Vinícius, não é o quadrinho que eu li mais recente, mas é um dos últimos quadrinhos aí que eu li nessa leva, assim, e o que mais me marcou desses últimos que eu li. Qual que é a proposta, né? O Grant Morrison é um cara que, dentro da DC, sempre valorizou muito essa história do multiverso como ele tem que ser tratado. A mitologia da DC, ela permite uma abertura de universos e terras paralelas que, até então, tinha uma certa coesão, mas faltava alguém pra pegar e escrever e falar, ó, é assim que funciona, isso liga com isso e aquilo liga com aquilo. Na Comic Con desse ano aqui, de 2014, a gente teve o mapa do multiverso da DC divulgado e isso explodiu muito a cabeça de quem realmente gosta, né, de quadrinhos no geral. Só contextualizando um pouquinho mais, por que que isso tem uma relevância tão grande, né? Vamos talvez gastar um pouquinho mais de tempo nisso. O universo DC, ele tava passando por um momento onde você tinha quase que total compreensão do que existia nele. E aí nós tivemos o famoso reboot, os Novos 52, onde teoricamente foi tudo por água abaixo, né? Deram descarga em tudo, vamos começar do zero. E aí todo mundo, a maioria dos fãs mais antigos, cara, pô, mas tinha tanta coisa que foi jogada fora. E aí, boa, o Grant Morrison virou e falou, bateu, né, o martelo na mesa e falou, eu ainda escrevo pra cá, eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou arrumar isso aqui. Então ele conseguiu, dentro da cabeça maluca dele, que deve funcionar à base de produtos ilícitos. E uísque escocês. Exatamente. Do uísque escocês. Recriar todo o multiverso da DC, criar ele em um mapa físico, que se a gente conseguir, a gente até deixa na postagem pra vocês darem uma olhada, pra tentar religar tudo aquilo que teoricamente era impossível de se ligar. Desde histórias mega obscuras, terras paralelas que ninguém lembra mais, até o universo primordial, o universo Terra 1, Terra 2, até o espectro de magia do universo DC, do caos e da ordem, do inferno e do Olimpo, tudo, cara, tá tudo ali. É algo de arrepiar quando você vê como uma pessoa conseguiu fazer isso, teoricamente, sozinha. Ele é um dos maiores especialistas, assim. Exatamente. Ele é um dos grandes, como assim, entendedores do multiverso DC que a gente tem vivos atualmente, né? Sim. Sim. Sim. Só pra quem não tá entendendo muito bem, imagina a gente pegar a cronologia da DC desde o começo, entregar na mão de um cara só em teoria também, né, cabeça? Uhum. E falar assim, cara, organiza. E aí esse cara olhar pra esse material todo, olhar pro céu e falar, tudo bem. E vamos lá. E não fez porque foi obrigado, não fez porque tinha uma necessidade absurda dos fãs, óbvio. A gente tem esse desejo, mas ele fez porque ele gosta disso. Ele sempre gostou desse conceito. Ele é apaixonado pelos super-heróis e pelo universo da DC. Alguns conceitos aí, que nem o Cabeça comentou, eles já eram tratados de maneira individuais, às vezes um ou outro agrupados aí, mas faltava essa definição aí pra deixar tudo nos eixos, assim. Falar, ó, é assim que funciona, tá aqui o mapa, né, como eles chamam, do multiverso inteiro da DC. Então a gente tem terras paralelas, a gente tem, que nem o Cabeça comentou, né, a posição de diversos elementos, né, importantes no universo DC. E esse mapa, na verdade, que a gente tá gastando um tempão aqui pra falar, é só o começo de uma história que o Grant Morrison justamente vai tratar disso, né, do multiverso da DC, né. O multiverso, na verdade, é uma aposta minha aqui, né, é uma história que foi lançada, se eu não me engano, em agosto, né, a primeira edição. É uma promessa que vem desde o ano passado, acho que até 2012, se não me engano, já tinha uns rumores que tava pra sair. Em agosto desse ano, a gente teve aí a primeira edição dessa obra, né. Qual que é a proposta dessa obra? É passar por diversos universos, né, que a DC Comics tem, né, definidos aí nesse mapa que a gente comentou, e com isso, né, fazer uma história que meio que interligue e justifique algumas coisas que estavam nebulosas até então. Basicamente o que o Bryan Singer fez com os X-Men no cinema, né? É meio que uma arrumada, mas ele tá usando isso também pra fazer uma história que ele tá um tempão querendo divulgar. Resumindo, eu não vou conseguir aprofundar aqui muito, porque é bem denso a proposta dessa história, mas é basicamente uma crise novamente, né, multiversal tá acontecendo, uma ameaça gigante, que é uma analogia muito foda, uma prática dos quadrinhos hoje tá acontecendo, e isso tem na história, faz uma crítica muito legal disso, né, usando alguns personagens aí, opositores, né, aos protagonistas, e com essa crise, com essa bagunça que os quadrinhos tá acontecendo, é preciso que os próprios heróis das suas terras se unam e tentem resolver a situação, né. Acontece uma situação no começo, né, que um personagem mega importante pra coesão desse multiverso, eu não vou explicar aqui agora, né, talvez não sugar um pouco da experiência de vocês, e a consequência desse primeiro ato aí da história faz com que alguns personagens de diversas terras se unam pra resolver essa situação aí absurda. E por que que eu acho muito legal? Primeiro, falando rápido aqui, é a viagem pelas diversas terras que a gente tem aqui da DC. Ele abre essa história passando por terras que são diretamente análogas aos personagens da Marvel. Então a gente vê versões aí do Capitão América, Hulk e vários outros personagens em duas terras que aparecem nessa história. A gente vê personagens interessantíssimos da DC Comics aí unidos, porque qual que é o conceito de terra paralela? Você tem os personagens clássicos, né, que é o que a gente conhece na terra principal, e a gente tem diversas outras terras, no caso aqui 52, né, da DC Comics, com personagens com conceitos semelhantes, mas por causa da diferença da terra, ou do posicionamento aí de ordem, né, dos planetas, eles mudam as suas identidades e diretrizes. Então, a gente tem, por exemplo, uma bem conhecida, que é a Terra 3, onde todos os heróis são o inverso, então eles são vilões. A gente tem o Ultraman, que é o Superman do mal, entre aspas, pra facilitar. A gente tem a terra que a gente comentou no episódio do Entre a Foice e o Martelo, que é o Superman russo, soviético, que tudo muda por causa de um ciclo, né, da Terra, chega 12 horas antes e tal. A gente tem terras e aí da DC Comics com diversos conceitos que vão ser trabalhados nessa série, né, no multiverso. A expectativa aqui é alta, assim, ele tem muita coisa que ele pode trabalhar, ele gosta muito disso, e é que é muito difícil resumir, porque é muito denso. Eu lembro que quando eu li a obra pela primeira vez, porque não dá pra ler só uma, mas quando eu li a primeira vez eu saí tão confuso, eu fui pesquisar, né, procurei alguns podcasts gringos pra dar uma complementada, depois vi que tinha conteúdo nacional. Você foi lá, tomou a vodka. E também, exatamente. Pô, injetou umas paradas e bora de novo, né? Vamos ver se agora vai. E a galera tava gastando 2-3 horas pra dissecar um HQ, um quadrinho, uma edição, cara. Então imagina o nível de densidade que esse cara teve, velho, pra fazer pesquisa e colocar na mão dos desenhistas pra construir algo tão legal. Até porque o multiverso, ele foi criado à moda caralha, né? Foi. Foi um escape da DC, conforme vinha novos personagens, enfia na próxima terra aí. E o cara pegar tudo isso e transformar em algo coeso não é uma tarefa fácil, mano. Exato, porque o Grant Morrison é um cara que ele é conhecido por não descartar nada. Por pior que seja, ele não quer descartar, porque ele acredita que se for escrito, aquilo faz parte da história do universo. Exatamente. E tem que ser levado em conta, independente do que aconteceu, entendeu? Então, como deu pra entender, essa é uma ótima história pra você começar, você que nunca leu nada de super-herói, começar pelo multiverso. Entra na balsa e viaja aí pelos universos, vai valer a pena, com galera. Eu peço perdão só pela pressa aí, pelo resumo, né, dos conceitos, mas realmente não dá pra explicar. Ah, cara, façam por favor um cast sobre o multiverso da DC, cara. Quando acabar, nossa. O engradado de vodka tá encomendado, cara, tá vendo? Tá pra chegar, né, cara? Se vocês me convidarem, convidarem pra esse, eu vou gravar da casa do Rod. Opa! Boa! Sinto que esse cast não vai pra frente. Ah, vamos lá. Mas é isso aí, pessoal. Multiverso aí do Grant Morrison. Mais uma positiva viagem. Fechando aí o bloco, cabeça. Eu achei bem interessante que esse bloco, ele é formado por algumas coisas em comum. Eu, assim como o Bruno e a Carol, escolhi uma coisa bem fofa pra comentar aqui, que é Old Man Logan. Ou Velho Logan. Essa é uma história que eu queria ler ela há muito tempo, mas eu me recusei a ler por scan. Eu queria ler ela física. Tem algumas histórias que eu não quero ler por scan. Por exemplo, o próprio Watchmen, eu me recusei a ler por scan até ter a minha versão física. E o Old Man Logan, pelo que eu já tinha ouvido falar, eu queria ler físico. Claro, não era ó. Como também não era uma obra que eu falei, meu Deus, não posso viver sem, deu pra esperar até eu conseguir pegar, né, a edição recente da Salvat. E o que é Old Man Logan? É uma coisa que a gente gosta muito, que é o quê? Elseworlds, ou universos paralelos, ou histórias do EC. Nessa história específica, que é escrita pelo Mark Miller e desenhada pelo McNiven, Steve McNiven, né? A mesma dupla do Guerra Civil, exato. Só que dessa não tem tantas bundinhas. O que aconteceu? A Terra foi dominada pelos vilões. Os vilões conseguiram, uma vez na vida, fazer um plano que funciona, acabar com os super-heróis do universo Marvel e dividiram os Estados Unidos entre eles, entre algumas forças principais, onde você tem o Hulk, domina um pedaço, o Doutor Destino domina outro pedaço, um rei do crime novo domina um pedaço, e você tem um pedaço que é dominado pelo presidente, que não vou entrar aqui em quem é. O que é maneiro dessa HQ? Porque é o Mark Miller fazendo o massa velho que ele sabe fazer muito bem, sem ter que se preocupar com matar quem... Ele pode matar quem ele quiser, porque dane-se, a gente tá falando de uma terra paralela, então foda-se, e é uma história repleta de easter egg pra quem lê. Ela é praticamente, muito eu peço bom. Desculpa a Carol, mas assim, ela é uma ereção pro fã de quadrinho. Porque ele começa a... Eu peço desculpa, mas né? Porque você começa a reparar nas coisas, ver esse universo funcionando e ver as possibilidades, não tem como você não ficar empolgado, cara. Porque toda vez que você é apresentado a esse universo, você fala, mas peraí, mas eu quero saber, aí eles passam pela terra do Doutor Destino, o Doutor Destino não fala, mas eu quero saber o que aconteceu com ele, como que ele tá dominando, ele tá foda, não tá? Então você só quer mais daquilo. E é um universo bem legal, muito divertido, é uma história animal pra você se divertir. Claro, não é uma puta história profunda, com reflexões sobre a vida, sobre o ser humano. Não é pra né? pensar. Nada é disso. Pra... Não é. Tu pega a revista, tu espreme ela, sai sangue, assim. Sai sangue. Exatamente. Mas essa história tem uma virada muito boa, que é a personalidade do Wolverine. Eu gostei muito do que aconteceu com o Wolverine velho, né? Pra ele ficar com aquela atitude. Não, é animal. Não, toda a história do Wolverine, cara, é fantástica. Assim, o porquê ele tá daquele jeito, o que que ele tá assim, o que ele vai fazer depois, nossa. Basicamente, assim, se entregar, no começo da história a gente vê um Wolverine que se aposentou. Teve essa situação aí dos vilões dominando os Estados Unidos, muitos heróis aí rodaram nessa situação, e o Wolverine é um dos que sobreviveram, mas não quis mais lutar contra, ele se aposentou. E na história a gente sabe, depois com o progresso aí da história, a gente entende o porquê que ele tá arrependidaço aí de usar as gases de novo, e aí quando ele tira de novo a guerra, ah, maluco, é uma história muito boa, cabeça. Não, e é escrito pelo Mark Miller. Esse cara, eu tenho uma tese, cara. Esse cara, ele é doente, velho. Ele só pode ser doente. Sério, tu lê as obras dele. Tipo, é um Elseworld, então ele pira, né? Ele faz todo tipo de loucura. Uhum. Pega, por exemplo, a gente vai citar depois o Nemesis. Tem todo tipo de morte. Gente morrendo, caindo pedaço, cortando cérebro, cabeça, sangue. Pega também Kick-Ass, cara. Kick-Ass tá indo numa crescente de loucura. Peguem a primeira história e peguem a segunda, cara. É muito mais escroto. A gente tem uma teoria de que todos os editores dele pedem demissão. Porque não é possível que isso passe por uma censura de alguém, isso passe pela mão de outra pessoa, que fala, não, tá maneiro, acho que dá pra lançar assim, tá tranquilo. Cara, não dá, sério, é tudo muito pesado. Claro, é divertido, você lê assim, que em uma hora você consegue ler isso tranquilo, você não vai ter maiores problemas pra fazer isso. E essa revista, ela me traz mais uma conclusão, que em futuros distópicos apocalípticos, os arqueiros sempre se fodem, na DC ou na Marvel. Cara, é impressionante, um perde o braço, o outro fica cego, o outro morre. Cara, eles nunca se dão bem, nunca. Na verdade, assim, uma coisa é fato, o destino de todo arqueiro é perder o braço ou uma mão em um momento da sua vida. Não tem como escapar. Pegou o arco e falou, sou arqueiro e já separa aí o braço biônico que uma hora vai chegar a sua. Mas assim, cara, divertidíssima história. Dá vontade de você ler um Old Man Logan parte 2, porque tem muita coisa que não foi abordada, muitos outros, porque você termina com ela com aquele meio aberto, assim, né? Você termina com você falar, cara, e a próxima? Cadê? Aonde que tá que eu não recebi? Por que Cavaleiro das Trevas tem parte 2 essa merda não? Mas, cara, além de ser uma coisa que eu li agora, é uma recomendação forte pra quem quer ler uma coisa, assim, totalmente descompromissada e extremamente divertida. Pô, muito maneiro, hein, cabeça? Do cabeça aí, Old Man Logan, a gente teve recentemente pela Salvar isso aí, né, cabeça? Isso, exatamente. Ele também muito boa. Então acompanhamos aí esse velho Wolverine. E é o momento da gente pular aqui de tópico, então vamos pro terceiro tópico, um quadrinho que te faz pensar. Não que só quadrinhos nos fazem pensar, mas é o quadrinho que te faz pensar, então... Então a gente vai começar aqui com a recomendação da Carol. Bom, o quadrinho que me fez pensar foi Day Tripper, que foi o primeiro que eu li, né? Eu ia colocar como o quadrinho que me marcou, mas na verdade ele me fez mais pensar do que me marcar. Ah, legal. Bom, sinopse eu não sei falar muito bem. Vini, quer me ajudar? O rei da sinopse. Agora é o meu momento. Aê! Brilha, garoto! Bom, Day Tripper conta a história de Brás de Oliva Domingos, que é um escritor de jornal, ele escreve obituários. E basicamente, são 10 capítulos. Cada capítulo é focado numa época da vida dele. O título do capítulo é, sei lá, 33, que é quando, sei lá, ele tinha 33 anos, né? E cada um vai acompanhando uma parte da vida dele. Só que o curioso é que logo no primeiro capítulo, ele morre direto. E aí a gente vai tendo a vida dele sendo contada. Pra quem não leu, cara, não tem noção o quanto genial é Day Tripper. As coisas que vão acontecendo a partir daquele momento... Tá bom. Ai, ai... Agora é ela, volta. É só a sinopse. Só a sinopse. Empolgada, né? Dá um espacinho. Caraca, é. Você dá a mão, cara, que é o braço, tá louco? Tá certo, cara, não deixa afogada. Ele me marcou porque ele faz pensar sobre a vida, sabe? Que a gente tem que aproveitar ao máximo, a gente só tem uma vida pra aproveitar. E tem que fazer tudo que tiver vontade de fazer, porque tu nunca sabe o que vai acontecer no próximo dia. Pode morrer, por exemplo. Olha aí. Então tu tem que aproveitar e fazer o que tu quiser fazer. E é isso. É interessante porque ela é feita por dois brasileiros pelo selo Vértigo. Me corrijam. É. Tá certo. A equipe técnica, né? E assim, só pra complementar aí essa história, acho que o Bruno depois também vai falar um pouquinho. Eu acabei de mudar aqui. Então. Mas uma coisa que eu gosto muito, assim, é falar sobre a morte. Porque isso é uma coisa que tá no nosso dia a dia, tá na nossa realidade. E como a gente trata isso, como a gente vive até chegar esse momento, é muito legal essa reflexão sobre isso na sua essência. O quanto que a gente consegue influenciar aí na nossa estadia, né? Um cara que mexe com o obituário, né? O quanto que ele convivia com isso e qual que é o contraste que isso dava na vida dele. É uma viagem muito, muito positiva aí, né? Fora que ele é vencedor de Eisner, né? De diversos prêmios lá fora. É algo que tem que... Eu acho que também é uma das HQs essenciais pra você ter. Você que quer tentar sair um pouco fora dessa brincadeira de Marvel, DC, super-heróis, que quer ler uma coisa diferente, o Day Tripper, pra mim, eu acho ele uma HQ essencial pra qualquer um. Porque, por exemplo, eu vou falar de uma HQ na minha lista que não é pra todo mundo. Day Tripper eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que qualquer um tem que ler, pode ler e vai apreciar. Então. É, se você quer dar aquele presente pra alguém que não tá acostumado a ler quadrinhos, cara, Day Tripper é uma ótima opção. Muito. Exatamente. Bem lembrado, pessoal. O namorado da minha amiga, ela apresentou nossos vídeos, né, o meu e do Vini, e ela mostrou justamente isso que a gente fala do Day Tripper. E ele leu e se apaixonou, assim, meu Deus, eu não sabia que quadrinho podia ser tão profundo, sabe? É sempre assim. Ah. É uma obra, cara, que te faz evoluir como ser humano. É um dos poucos quadrinhos que quando eu treino de ler, ele mudou a minha forma de pensar. É realmente impressionante. Caraca, a que eu vou falar é quase assim também, só que do outro lado. Eu até tinha colocado o Day Tripper aqui na lista como quadrinhos surpreendentes, né? Porque justamente por isso, porque quando eu fiquei sabendo, pô, os brasileiros ganharam um Eisner aí com um quadrinho no selo Vértigo. Eu tenho que ler isso, né, velho? Exatamente. E eu não sabia muito bem o que esperar, né? E aí você vai lendo e, puta, cara, você se surpreende muito. Eu jamais esperei um troço daquele. Não, é realmente uma indicação muito boa, eu acho. Eu não sei como é que tá a impressão dele no Brasil, se tá esgotado, se não tá esgotado. Acho que o capa dura tu acha. Talvez o capa dura. O capa dura você acha, mas assim, vale a pena correr atrás. Então, essa é mais uma recomendação. Então, Carol, Day Tripper, e prosseguimos. Bora lá, Bruno. Bom, o tópico é quadrinhos que nos fez pensar, né? Tem um quadrinho dos X-Men, que é a minha equipe da Marvel preferida, os X-Men de longe, assim, é o que eu mais gosto de ler na Marvel. E parece, já vi rumores de relançamento desse quadrinho, parece que vão relançar, então é uma hora oportuna pra falar dele também, que é Deus Ama, o Homem Mata. Olha aí. É um volume único dos X-Men e, assim, traz umas discussões sociais e políticas assim, muito interessantes. O Stryker, né, que é um pastor, ele tá por trás de uma tipo uma milícia, não sei se esse exatamente seria o nome, um grupo que tá exterminando os mutantes. Uma espécie, né, de uma seita, ele... talvez, não sei como. Isso. É. É, um grupo obscuro ali que tá matando mutantes, né, assassinando mesmo, assim, porque esse líder religioso, ele considera mutante uma aberração, algo do capeta. Coisa ruim, pata rachada. Claro, na sua equipe você tem o Noturno. É claro que ele vai achar que é do capeta. Né? Um elfo azul que desaparece. Complicado. E tipo, puta, cara, é muito maneiro os diálogos que tem nessa HQ, principalmente por conta do Pastor com o Magneto e com o Xavier. São uns debates, assim, psicológicos mesmo, e te faz pensar porque tem isso na nossa sociedade, né? Lógico que não como mutantes. Ah, ainda bem que você deixou isso claro. Deixar isso claro, não são, a gente não tem preconceito como mutantes. Esse pessoal aí que tem 6 dedos aí, tudo tem que morrer. Desculpa se você é mutante e tá ouvindo isso. É, então. Mas, assim, as minorias, né, digamos assim, conversa muito bem com essa história, assim, porque realmente a gente tem... Não vamos generalizar, né, achar que todo religioso é preconceituoso, claro, isso ou aquilo, mas existem alguns líderes, e esses caras, eles têm esse poder de levar milhões de pessoas a pensarem como eles, né? Uhum. E esse quadrinho traz essa discussão com diálogos geniais, assim, é uma história curta, é bem legal, porque, assim, é rapidinho, você mata a história e você, mano, se bobear, você lê ela 2 vezes no mesmo dia, porque você já termina e quer ler de novo. Ela tem 70 páginas, uma coisa assim, entendeu? Ela é bem curta, bem curta. Ela é escrita pelo Claremont, né, que é aí o responsável pela a fase mais aclamada e clássica dos X-Men. E é realmente, ela é um conto sobre tudo que os X-Men sempre representaram com relação a ser uma minoria, ser exilados. Os X-Men sempre conversam, o Rota até brinca, como toda boa história dos X-Men, eles são tratados como minoria e sofrem preconceito. Mas essa, eu acho que ela realmente é uma história mais pra te fazer pensar, pra te colocar a dúvida de, olha só como o nosso mundo também é assim. Apesar da gente tá brincando aqui com mutantes, com seres superpoderosos que não existem, fora da realidade, olha só como a gente pode ser péssimos, podemos ser péssimos seres humanos. Só porque eles são diferentes, nós vamos separar e querer matar? Não, e ao mesmo tempo mostra como a gente pode ser péssimo e mostra como a gente pode ser bom, né? Porque, sim, tem ali um, exatamente, contraponto também. Eu espero muito que a Panini relance esse material, ainda mais agora que eles estão relançando muita coisa dos X-Men, Massacre, até várias coisas merdas por aí da década de 90 dos X-Men, e lançaram agora o Dias de Futuro Esquecido, encadernado, que a gente falou lá atrás, nós lançaram agora, caro, difícil de comprar. É, parabéns pro time deles, né, de relançamento. É, 6 meses depois, né, beleza. Mas assim, vale a pena, se a Panini por algum motivo conseguir relançar isso, ou se você achar aí num sebo, no Mercado Livre é um preço decente também, vale a pena ler se você gosta dos X-Men. Compra, cara, compra. E tipo, a história é de 80 e, sei lá, 82, se eu estiver, sei lá, não tenho certeza, mas é de 82. Eu acho que é 82, eu acho que é 82. E, puta, cara, atualíssimo, assim, dá pra você ler de boa, assim, algumas coisas você vai ver, que é da forma que se fazia quadrinhos na época mesmo, normal, mas o contexto geral ainda conversa com o nosso, infelizmente até, né, conversa ainda com o nosso cotidiano. Excelente indicação. Exato. Então é isso aí, pessoal, recomendação do Bruno, Deus ama, o homem mata. Bora lá, pessoal, dando continuidade, então é minha vez. Eu tive muita dúvida pra trazer aqui a HQ que eu queria. Nesse meio tempo de dúvida, o cabeça pegou uma das opções. Então sobrou outra. Sobrou aquela que te fez pensar, porque eu não entendi nada até agora, né, cara? Até hoje estou pensando. Então, eu vou falar novamente do carequinha escocês mais legal desse mundo, o Grant Morrison. Dessa vez não é vodka, é whisky escocês, que vocês precisam pra entender a história. E então, vou falar aqui de Os Invisíveis. Por alguns aí, a obra-mora do Grant Morrison, por outros aí não entenderam até hoje também. E talvez eu esteja nesse buraco, talvez não. Mas qual que é a pegada aí dos Invisíveis, né? Uma coisa legal, principalmente pra mim, eu tive etapas aí, eras, como leitor de quadrinhos, e elas foram mudando, né? Primeiro eu era o cara que recebia informação, então as pessoas me recomendavam, entendeu? Depois chegou a minha era de autossuficiência, então eu procurava coisas que eram do meu interesse, e aí eu cheguei na minha terceira era, que em alguns casos não trouxeram frutos positivos, né? Que é a minha era do explorador, do bandeirante. O cara desbrava novas terras, desbravar procura... a internet achando tudo aquilo que ela podia te oferecer em forma de quadrinho, né, cara? Coisas desconhecidas. Exato. Cara, tudo o que a internet pode te oferecer em forma de quadrinho, de cada 10, 9 vai ser pornografia. Olha o perigo. E esse aqui é o meu caso com Os Invisíveis, né? Vou até aproveitar o momento, que eu não sei se a gente vai voltar pra falar disso, mas eu conheci Invisíveis 3 vezes, olha aí. Primeiro foi num compilado da revista Pixel, ele tava no meio lá do rolo, eu li uma outra, acho que foi 2 edições, não entendi bolhufas, porque já era no meio da história, não entendi bosta. O cara pega tipo a edição 6 e 7. Dos Invisíveis, obviamente. Sei lá, cara, foi sinistro. Você não vai pra lugar nenhum. Vai, aí começa na parte 2 de 2. Não, tô brincando. Na verdade, foram 4 momentos. Aí depois eu peguei o individual, a revistinha sozinha, né, dos Invisíveis, volume 1. Comecei a história, mas não lembro por que parei. Depois ganhei um encadernado antigo, eu acho que era da Abril, era da Pixel. Da mesmo. Pixel também, da Pixel. Aquele que tem as mãos em cima do detonador é da Pixel. Isso, e aí eu tive um contato melhor com a obra ali. Ainda não entendi muito bem, mas já foi um melhor momento com a obra. E agora, com relação lançamento, né, da Panini, eu tive novamente esse contato aí com essa obra viajadíssima do Grant Morrison contra as corporações e a sociedade em sua essência, olha aí. Então, do que mais ou menos se trata o Invisíveis? Olha a bucha que eu tô aqui pra tentar explicar. A essência da história aqui, na verdade, eu não vou nem pegar pra uma sinopse, eu vou pegar aqui a essência por que me fez pensar aqui pra tentar ser um pouco mais resumido. Essa obra, ela se passa acompanhando, né, um grupo de revolucionários, né, que são contra certos valores que a sociedade traz por um motivo mega secreto que a gente vai acompanhar pela história, mas esses caras aí estão pra querer mudar isso, né, abrir um pouco a realidade, a visão das pessoas em relação a certos conceitos que acontecem no dia a dia. Essa é a principal, assim, pegada dos Invisíveis. Através de analogias aí mega viajadas e mega viajadas mesmo, assim, tem mofo azul, tem sociedades secretas alienígenas, tem várias coisas assim mega densas que o Grant Morrison ele usa pra explicar, né, certas situações ou certos pensamentos aí coletivos que não são transmitidos, né, às vezes a gente nem questiona e tal. É uma obra muito legal nessa pegada social de criticar a sociedade, a indústria, né, como as coisas funcionam. E essa foi uma pegada boa na época que eu li, tá na época de escolha de profissão, primeiro contato, certo? Uma época revoltada pra acabar com esse mundo de merda. Exatamente, eu tava revendo alguns valores e essa fração do que eu entendi, porque obviamente eu não entendi tudo até hoje, se eu ler uma quinta, sexta vez, eu não vou entender tudo ainda, porque tem muita coisa. E nessa leitura, eu tive aquele empurrão pra dar uma questionada em certos valores pra mim, assim, o que que eu levo, o que que eu concordo com o que acontece, né? Tentar encontrar a nossa voz e nossa maneira aí de ir contra, né, certos valores que não batem com o que a gente acha certo, né? E isso foi legal pra mim, de Invisíveis. Além da mega viagem maluca, aí tem tudo, tem traveco, tem careca com arma. Cara, é ir longe. É longe. Essa aí você precisa de um estudo em cima também, porque não dá pra simplesmente chegar e falar, acho que eu vou ler Invisíveis hoje à tarde. Mas tá tranquilo. Aos bandeirantes que nem eu, vale sim explorar esse espaço desconhecido aí. E aproveitando que tava muito tempo fora de catálogo, porque ninguém lançava, né, a própria Pixel não conseguiu terminar de lançar no formato encadernado. Tinha que buscar em scans, porque não tinha nada. Aproveita que a Panini tá lançando, a gente sabe que essas coisas eles vão lançar agora, provavelmente eles vão demorar, se você não pegar agora e esgotar, provavelmente você vai demorar muito tempo pra conseguir pegar de novo. Exatamente. Então essa onda de Vertigo que eles estão lançando, de coisas diferentes, seja o Monstro do Pântano, seja Planetary que terminou, seja agora os Invisíveis, vai atrás se você tem interesse, porque eu não recomendo deixar pegar depois. É uma viagem, literalmente. Mas isso aí, galera, Rods Invisíveis pulando aí pro cabeça. Bom, vamos lá. Eu fiz questão de roubar esse do Rods, porque imaginei que talvez ele fosse pegar. Recomendação minha pra ele, hein? É isso que eu ia falar, exatamente. Quem me indicou foi o Rods. Eu nunca nem tinha ouvido falar quando ele me indicou. Eu tinha, talvez, no máximo ouvido alguém citar, mas não tinha nem ideia do que tratava. Que é Transmetropolitan. Que, cara, inicialmente eu falei, cara, não tem como isso funcionar, entendeu? Mas o que vamos lá. Transmetropolitan vai contar a história do Spider Jerusalém, que é um jornalista que tava recluso da sociedade, até que por motivos financeiros ele tem que voltar a viver na cidade grande pra escrever e ganhar dinheiro pra pagar as dívidas dele. Mais ou menos isso. Só que acontece, a sociedade que ele vive é uma sociedade futurista, bem distópica, numa pegada quase Blade Runner, assim, aquela tecnologia suja, computador grande, alien em todo lugar, aquela parada até um pouco do Total Recall, mulher de três peitos, sabe essas coisas assim, essas maluquices que ele vive nesse universo. Cyberpunk. Exato. Exatamente, cyberpunk. E o que acontece? O Spider-Jerusalém, ele é um cara ácido, mal-humorado, chato, briguento e que vai contestar e falar merda de tudo que tem naquela sociedade. Exatamente. O trabalho dele é esse, ele vai bater na sua cara mostrando como essa sociedade é uma merda. Tanto que no começo da história ele vivia no mato até, ele odiava a sociedade. É, ele explodiu a lanchonete, jogou um rato morto pro cara do qualquer da cancela lá do pedágio. Ele detesta. E ele tinha abandonado todas as convenções sociais que a gente tem, tipo, ele é pelado com uma barba. Ele tava pelado. Ele é tipo o Alan Moore sem roupa. Tenta imaginar ele. E depois vira o Grant Morrison. E o que acontece? Inicialmente, você acha divertido, porque é uma sociedade tão estranha, sei lá, um dos problemas do começo é que as pessoas começam a se fundir com alienígenas porque elas acham legal. Só que à medida que você vai conseguindo ler as camadas do que o Warren Ellis escreveu pra você, você vê que aquilo é uma representação da nossa sociedade. Exato. Ele mostrando, ele escavando todo o lixo que é a nossa sociedade. Se por um lado Day Tripper te transforma numa pessoa melhor, Transmetropolitan te mostra como você e a sociedade é uma merda, tá tudo errado e nada presta. E se continuar esticando, óbvio, não vai acontecer do jeito que ele tá falando, mas é uma evolução dos conceitos, né, que ele tá usando pra criticar. Isso é maneiro. Exatamente. E por que que me faz pensar? Porque em determinados momentos, que assim, cada mini história é como se ele tivesse escrevendo, mais ou menos, ele escrevendo uma matéria diferente sobre um tema que vai refletir na nossa sociedade. Então existe um ponto que vai falar sobre a alienação das pessoas que já não vivem mais no nosso tempo, que ficaram criogenadas. A outra vai falar das pessoas que desistem de corpo, não sei o quê. E uma delas é bem interessante, que até tem muito a ver com o que a gente tá vendo agora, que é o seguinte: ele faz uma matéria onde ele, em um determinado momento, ele fala sobre votação. O que é votação? Esse método democrático de escolha de alguma coisa. Ele fala assim, resumindo, eu peço desculpa pra Carol, porque realmente não vai ser algo bonito, tá? Peço desculpa, mas o discurso dele é mais ou menos assim: votação é o seguinte, é você tá dentro de um bar com as piores pessoas da sociedade, estupradores, bandidos, esse tipo de coisa, e aí ninguém vai sair de lá até vocês decidirem o que vocês vão fazer hoje à noite. Você levanta a mão e vota por assistir o jornal, enquanto todos os outros votam por te estuprar com canivete na sua garganta, e eles ganham. Isso é votação, isso é, entre aspas, democracia. E então, assim, é uma coisa tão escatológica, tão pesada, tão visceral, que te incomoda, e te incomoda porque você sabe que é verdade. Então eu acho que, assim, pra você que quer dar uma viajada, não liga de ver uma coisa mais pesada, ver uma coisa que não é pra todo mundo, Transmetropolitan é uma puta de uma recomendação. Não tem inteiro no Brasil ainda, a Panini tá publicando em encadernados razoavelmente caros, mas, cara, vale a pena ir atrás. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Essa seria também uma obra que eu recomendaria fácil, justamente por isso, né? É mais uma crítica à sociedade, os valores que a gente tem hoje, que a gente acaba deixando passar se não tem essa mediação aí, né? De parar e pensar, pô, o que tá acontecendo aqui e tal? Olha esse conceito, isso, aquilo. E nessa situação aí do quadrinho, é um ambiente muito legal, né, Cabeça? Que é, como você comentou, é um futuro cyberpunk porco, né? Um futuro sujo, pesado. E ele usa pra trabalhar melhor ainda, né, esses conceitos que já não são bons, né, na sociedade normal. Imagina na sociedade aí pesada. É com isso que ele acaba mascarando até, né? Porque nem tudo que ele fala lá, ele conseguiria falar livre, exatamente, né? Sem, sei lá, tomar uma censura, tomar um puxão de orelha, até coisa mais, né? Então, inclusive, o Spider de Jerusalém, ele é um jornalista na história, né? Ele, no caso, o protagonista. E através essa visão aí das matérias, do que ele tem como obrigação, né, de escrever coisas sobre a sociedade que ele odeia, é que a gente tem aí as lições um pouco, né, da história, onde que ele faz um discurso ou outro aí sobre o que ele quer passar, né, aí que a gente tem um resumo legal. Tem um texto muito legal dele de uma revolução da rua, né, que a galera tá meio que se revoltando e apanhando da polícia, muito, muito legal, que ele vê do alto do prédio, vai escrevendo do lado das prostitutas. É esse que ele fala que toda revolução tem um problema, e esse problema é o ser humano, né, a parada. Exatamente, mais assim. Cara, muito bom. Ele tem mensagens sobre tudo, desde o que é o jornalismo, o que é a mídia, o que é a manipulação, até o que é o ser humano, o que é religião, entendeu? O que é ciência. Puta, cara, assim, é demais. É uma leitura densa. Ela é pesada porque você tem que querer ler entre as camadas. Exatamente. É, Cabeça, exatamente isso. A primeira vez que eu li Transmetropolitan, acho que eu li as duas primeiras edições só. Cara, eu achei uma bobagem. Cara, o que é um idiota falando palavrão? Falando... É uma bobagem. Disruptor de intestino. É, cara, mas quando... Aí eu, tá, parei e desisti da série. Mas eu comecei a ver tanta gente falando bem. E eu comecei a pegar outras obras do Warren Ellis e fui entendendo a cabeça do cara. E aí eu vou ter que reler isso aqui. E cara, quando eu li todo o primeiro encadernado, que são as primeiras 6 edições, minha cabeça explodiu, assim. Aquela edição, que ele vai naquela convenção de religião, vestido de Jesus ou de Deus, é muito tri, cara. Ele larga umas realidades, assim, na cara dos líderes religiosos, que são geniais. Ao ponto dele surtar, cara. Tem um ponto que ele começa a virar a mesa e fala assim, estão malucos, seu bando de filha da puta. Não, e a cada, na cidade dele, a cada 5 minutos, uma coisa assim, surge uma nova religião. Uma nova religião, não é, ele tem algumas piadas, algumas forçações que, se você souber ler e transportar pra nossa realidade, você vai ter uma leitura fantástica. Tem uma também sobre, também no primeiro encadernado, sobre propaganda, que é genial. Como a propaganda funcionaria no futuro dentro da nossa cabeça, né, cara? É muito bom, é. Enfim, só tenho a dizer que é por isso que eu gosto do Warren Ellis, esse cara é muito genial. Essa é uma recomendação muito boa. Isso aí, Lucas Cabeça Transmetropolitan. E pra fechar o bloco aí, a gente tem o Vinícius. Bom, galera, eu vou comentar um quadrinho mais alternativo. Chama-se Asterius Polyp, que é do David Mazzucchelli, que é o desenhista do Queda de Muro, do Aqui Batman 1, né? Um cara bem conhecido. Cara bom. É um cara muito bom. Mas se vocês pegarem pra ler Asterius Polyp, vocês nem vão reconhecer o cara, assim, porque, sabe, não tem nada a ver o traço que ele tá usando. Ele usa algo mais estilizado aqui. Eu acho que é legal de explicar a história dizendo porque é um quadrinho que me fez pensar, né? Basicamente, conta a história do Asterius Polyp, que é o personagem principal, né? E é interessante, porque durante a história ele vai cometendo vários erros. Ele passa passa por um problema, porque cai um raio e incendeia o prédio dele e ele fica desabrigado. Ele vai morar na rua, aí ele vai trabalhar como mecânico. Mas o interessante é que ele nem tinha habilidade de mecânico. Ele pegou um livro e leu ali na hora, assim, foi numa biblioteca, deu uma lida e tá, acho que eu consigo. Aí foi lá trabalhar com o cara. Ele passa por uns perrengues, assim, pesados na vida dele. E tu vê ele nesse momento trágico, que ele era um cara solteiro, vivendo num apartamento solitário, que de repente pega fogo, né? E ele tem toda essa perspectiva horrorosa de vida pela frente, porque ele não tem dinheiro, não tem nada. Mas aí depois tu vai vendo o passado dele. E tu vê que ele era um cara muito escroto. Ele era um babaca. A forma que ele se comportava perante a sociedade, ele era todo arrogante, ele se achava o cara. E aí tu vai vendo os erros que ele vai cometendo. E o que esse quadrinho me fez pensar foi justamente tu ver a forma que esse sujeito, ele percebia a vida dele e o como ele mudou no final. Tem um lance envolvendo a esposa dele, que, como eu disse no começo, ele tá solteiro. Tu vai perceber como ele conheceu e como ele vai acabar vindo a perder a mulher dele durante a história. E, nossa, o que me fez pensar, eu cheguei a guardar, assim, eu dei print aqui de umas páginas e guardei, assim, pra relembrar. E o Mazzucchelli, ele tem aqui reflexões não só sobre relacionamentos, né, que me fez evoluir muito no meu relacionamento ler isso aqui, né, mas também sobre religião, a forma que o Asterios pensa, é muito bacana. E um outro ponto muito forte é que o Mazzucchelli, ele entende de arte visual. O cara é bom. Ele é muito bom. Tudo nesse quadrinho, todo o aspecto visual dele, ele serve pra te mostrar alguma coisa. É impressionante. Desde as cores, os balões, tudo tá te contando a história, sabe? Faz tu sentir a arte. É realmente impressionante. Um mestre da narrativa. É, a narrativa visual, perfeito. E é isso, cara. Leia isso aqui, é muito legal. Esse é um quadrinho que, infelizmente, você dificilmente compra se você não souber o que é, porque ele é um quadrinho que ele não chama tanta atenção do cara que vai pra comprar quadrinho, e ele é razoavelmente caro. O nome é difícil. Né? É, então assim, dificilmente o cara vai pegar aquilo e vai levar por curiosidade. Até os mais bravos bandeirantes. É, então. A arte não vai te chamar atenção também, né? Exatamente. A não ser que você já esteja procurando, fala assim, não, cara, hoje eu vou comprar uma parada que eu nunca vi antes. Mas o cara, ele não vai experimentar por aí. Tem outros quadrinhos que vão te chamar mais atenção pela capa, pelo formato, pelo preço. Um David Finch desenhando. Eu até passei mal agora. Mas assim, se você tem interesse, vale a pena pagar um pouquinho mais por um quadrinho totalmente fora da curva do que a gente tem falado até aqui, de um artista fantástico, que é um dos meus desenhistas favoritos. Então assim, vale atrás, apesar do valor um pouquinho acima do que a gente já tá acostumado a pagar em quadrinho, né? Exatamente, então essa foi a recomendação do Vinícius. Vamos ver se eu falo certo. Sim. Asterios Polyp. Exato, Asterios Polyp. Ok, pessoal, então pulamos agora para mais uma página, opa, tópico, um quadrinho que te surpreendeu. E quem começa aqui pela ordem é o Bruno. Opa, bom, a princípio eu tinha marcado Day Tripper, né, só que como a Carol, ela falou, eu achei até legal. Olha, porque aí eu comecei marcando esse que eu vou falar, aí eu pensei melhor, passei pra Day Tripper, aí quando ela falou, eu falei, então tá, é um sinal, eu vou voltar pro que eu tinha marcado antes. Trata-se, bom, vamos falar de novo do Grant Morrison, cara. Olha aí, fazendo referência à sua apresentação, Bruno, o bom filho, a casa torna. Exatamente, cara. Mano, acho que esse cast aqui vai ser 50% ou mais Grant Morrison, né, cara? O cara é bom. O cara é bom. Muito maneiro. O cara é bom mesmo, né, velho? Vamos falar de All-Star Superman. Essa história, ela entra num quadrinho que me surpreendeu, porque é o seguinte, eu sou muito fã do Superman. O Superman é meu super-herói preferido. Dois. Apesar de ter todo aquele preconceito com muito, nossa, com o Superman, por conta dele ser um escoteirão e tal, mas eu acho que quando ele cai na mão de grandes roteiristas, são histórias, assim, muito fodas. Tanto que eu falo, né, o maior vilão do Superman são os roteiristas dele, cara. Cara, na maioria das vezes, porque é aquela coisa, eu até já comentei isso, não lembro aonde, mas o Superman, provavelmente foi no Renegados, ele é um herói que, infelizmente, ele não pode sair das bancas, ele não pode sair das publicações mensais. Então, em vez de quando o cara tá mal, vamos cancelar a revista, pensar com calma, montar uma nova equipe criativa e aí relançar com mais cuidado, não, ele tem que tá saindo. Então tem que ter todo mês uma revista do Superman, do Batman nas bancas. Então, às vezes ele acaba passando por uma fase ruim e não pode ser cancelado e trabalhado com mais cuidado, infelizmente. Sim, exatamente. É aquele título que tem que tá ali porque é o que vende, né? De qualquer forma, o Superman vai vender, né? Uhum. Seja o Batman também, de qualquer forma eles vão vender, sendo bom ou ruim, então eles estão lá. Mas quando a gente dá essa sorte aí, de cair na mão de gente competente, a gente é agraciado com obras que nem essa, né, cara? O All-Star Superman, a maior surpresa pra mim foi, como eu tava dizendo, por ser grande fã do Superman, tem uma história do Alan Moore que é... Ela tem dois nomes, se eu não me engano, aqui no Brasil. O que aconteceu? aconteceu ao Homem de Aço? Isso, o que aconteceu ao Homem de Aço, e tem um outro título que a galera usa, né? O que aconteceu ao Homem do Amanhã, não é uma coisa assim? Será? Isso, isso. É a mesma história, mas algumas pessoas chamam de o que aconteceu ao Homem de Aço e o que aconteceu ao Homem do Amanhã. É, porque em inglês ela é Whatever Happened to the Man of Tomorrow. E aí veio como Homem de Aço, mas aí tem aquela questão de tradução, de uns preferem traduzir de um jeito, outros de outro. Isso. Mas é a mesma história. E ali, cara, o Moore, que é um gênio, né, dos quadrinhos, ele dá um fim pro Superman. Ele conta a última história do Superman. Uhum. E até então, pra mim, aquilo era definitivo. Independente de que depois daquilo o Superman passou por novas fases, até porque o Moore foi pedido a ele escrever essa obra como última história do Superman, justamente porque eles iam dar um novo reboot, né, iam contar uma nova vertente. Ia começar tudo de novo ali, a história do Superman. Então ele falou, conta a última história do Superman pra gente poder recomeçar. E eu falei, independente de que tenha outras versões do Superman e reboots e reloads e o caramba 4, pra mim aquele era o final do Superman, assim, não tem como ser outro, saca? E aí alguém resolve contar uma história também sobre os últimos dias do Superman na Terra e acerta de novo. Porra, All-Star Superman é muito foda, muito foda. O All-Star Superman é realmente aquilo que a gente tá batendo na tecla aqui o cast inteiro, que é o Grant Morrison, ele ama super-heróis, ele ama a linguagem dos quadrinhos. Então, quando deram a possibilidade dele escrever o título definitivo do Superman, onde ele pudesse reunir, sem amarras cronológicas, tudo aquilo que ele considera importante pra criação do Superman como ícone, como personagem, como símbolo, e ele pôde fazer isso, é algo inacreditável. All-Star Superman é uma das poucas HQs que eu considero que, assim, a cada nova leitura você aproveita mais e de uma forma diferente. Porque você aprendeu mais nesse meio tempo e você tá tirando uma nova informação dali. É algo simplesmente fantástico. Sim, e ela é surpreendente até no sentido de que ela começa de uma forma meio despretensiosa, né? Uhum. Você vai lendo ali, tipo... Mais um dia na história do Superman, né? É, ele tá lá, ele fez aquela... Ele salvou o mundo, pra variar, né? Chegou muito perto do Sol, que é a fonte de energia dele. E aí, ele descobre que ele vai morrer, né? Uhum. Acho que não é spoiler, né? É sinopse isso aí, né? Logo no começo. Ele descobre que ele vai morrer, então, sabendo que agora ele tá datado, ele vai preparar o mundo pra viver sem ele. Porque, realmente, imagine, assim, se coloque em um mundo onde exista o Superman. É outro universo, né, cara? E aí, exato, coloque que ele morra. Puta, o que vai acontecer com esse mundo, cara? Já era. É caos, né, cara? Exatamente. Ainda mais que o Grant Morrison, ele gosta de dar essa ideia do Superman como quase um ser divino, como salvador, alguém que veio pra tornar a humanidade melhor. Então, essa questão da endeusificação que você tem desde a Era de Ouro, a Era de Prata, o Morrison é muito fã dessa pegada dos super-heróis. Então, ele traz isso pro Superman e coloca na nossa sociedade. O que aconteceria se o nosso salvador tivesse que partir hoje, né? Exatamente. Muito, muito bom. Na Rússia, essa analogia seria se Putin fosse embora. Aí o russo pensou. Contato em um urso, faria, né? Se ele pegasse o urso dele que voa e resolvesse ir embora. É mais ou menos assim se a gente fosse russo. Mas continue. E aí, cara, o legal é que, assim, aí beleza, até aí já tem uma premissa bacana. Só que aí logo no comecinho da história, você vê coisas comuns, assim, ele fazendo, tipo, por exemplo, meio que uma despedida com a Lois lá, dando superpoderes pra ela por um dia, pra ela poder viver um pouco no mundo dele, entender o lado dele. E aí aquela guerra de braço de ferro com o Hércules e o Sansão lá. E coisas, assim, bem banais, assim, bem despretensiosas. Só que do meio pro fim, assim, a história começa a encorpar de uma forma muito interessante. E o desfecho é sensacional. Nossa, é muito, muito legal. E tem tudo que a gente precisa ver, assim, numa história do Superman e aliado aí a mundo do Grant Morrison, né? Tem conceitos da Era de Prata que ele valoriza muito bem na história. Tem realmente o valor do personagem, né, Bruno? Naquele universo, o quão importante ele é e qual que é a mensagem que ele quer passar, né, pro futuro. Isso, uhum, isso é muito legal. Em cada açãozinha, ele deixando aí uma reflexão, né, pra gente. Cara, é uma história com um tom... É um tom que eu até tenho dificuldade de descrever, assim. É um tom leve, mas com uma profundidade tão, assim, marcante, né? É difícil. É uma coisa meio espiritual, quase. Espiritual, né, talvez seja isso. É engraçado, exatamente. Vê se eu não tô viajando, mas a história, ela é o Superman. Porque isso que é o Superman. Você olhar aquele cara que aparentemente... Não, esquece um pouco o 952, que ele tá malvado. Mas aquele cara que ele era o cara bom, você olhava pra ele, você tinha uma calma, mas por trás daquilo você tinha uma força descomunal. Você tinha a possibilidade de acabar com a humanidade. Mas quando você olha pra ele, você vê que é um cara que tem todos os valores dele totalmente intactos, incorruptíveis, entendeu? Exatamente. É, um símbolo de confiança mesmo, né? É aquela coisa assim, tudo pode estar desmoronando. Você olha pra ele e fala, não, tudo vai ficar bem. Exatamente. Boa, agradecemos a mamãe e papai quente. Pela criação na fazenda. E a arte, né, do Quitely, que já citei aqui, que eu adoro. Muito boa, muito boa. E vale comentar que caso seja muito caro, se não achar pra comprar, existe uma animação, não é tão boa quanto a obra original, porque a obra é muito mais extensa, eles tiveram que cortar alguns mini arcos da HQ, mas é uma animação excelente ainda assim, vale muito a pena você ver. Eu duvido alguém que leia e depois ainda fale, Superman é chato, Superman tem graça, escoteiro. Exatamente, cara. Eu acho que quem tem preconceito contra o Superman só não leu a história certa. Exatamente. E o Vinícius? Seu merda afogado em preconceito. Eu gosto dessa história, eu não falei nada porque eu não tenho muito o que adicionar, eu gosto. Uhum. Cara, não gosta tanto que ele não quis nem agregar o papo, olha, que feio. Nem quis falar, nem vou falar feio. Disso. Superman verdeiro. Mas é isso aí, pessoal, excelente recomendação do Bruno aí, All Star Superman. Grandes astros Superman aqui no Brasil. Muito show de bola, minha vez. Então eu vou falar de uma obra muito legal, surpresas são legais, né? Principalmente quando são positivas. É. E nesse caso aqui é sim, uma surpresa positiva, eu vou trazer aqui pra vocês Fábulas, do Bill Willigan e Mark Buckingham, se eu não me engano, porque não estou lendo a Wikipédia e puxei de cabeça a cabeça. Aham, tá bom então. Espero que eu não tenha errado. Tá, tudo bem. Então, vamos lá, galera. Do que se trata Fábulas? Ela é do selo Vértigo, então a gente pode esperar aí uma história longe dos super-heróis e daquela pegada que a gente tem aí nos universos aí de quadrinhos no geral. E qual que é a proposta aí dos dois aí pro Fábulas, né? Fábulas, ele, como o próprio nome já diz, ele se trata das fábulas aí, mitologias, né, de diversas culturas. Só que ele aproveita que a gente tem diversas fábulas. Então é a história dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, do Príncipe Encantado. Ele pega todas as histórias, assim, ocidentais, né, com base aí na Europa, que é o começo, e colocam todas elas no mesmo universo. Então, e isso traz uma coisa muito legal, porque tem interação mais ou menos nesse universo que ele cria. Então, o Príncipe Encantado é o mesmo príncipe de todas as três histórias, porque ele não se dá bem com casamentos. O Lobo Mau é o mesmo Lobo Mau dos Três Porquinhos e da Chapeuzinho, e a gente vê a consequência disso. Então, é bem legal essa pegada de juntar tudo, e além de criar esse universo aí, ele bota um motim pra história fluir, né, continuar. Então, o que acontece? Todas as fábulas coexistiam nesse universo aí, nesse mundo fantástico, né, no mundo das fábulas, e até que a gente tem a invasão de um cara que é chamado de O Adversário. É um cara que reuniu um exército absurdo, né, de forças opositoras aí à ordem comum, e até o reforço de alguns seres aí do universo do submundo, né, então goblins, demônios, são aliados também a ele. E ele começa uma retomada de todo esse mundo mágico, né, das fábulas. É um inimigo mega pretensioso que tá acabando, literalmente, com o mundo das fábulas. E com essa consequência, todas as fábulas, elas são obrigadas a migrar, né? E o lugar que eles escolhem migrar é o mundo aqui dos mundanos, como eles chamam, nossa realidade real. Então, eles se refugiam em dois pontos, na verdade, né? Uma cidade, se não me engano, em Nova York, e outra no que eles chamam de fazenda, né? Onde eles dividem assim, né? As fábulas que têm forma humana ficam na cidade, para se eles forem observados, não gerar aquele contraste e assustarem ninguém. E as fábulas que não conseguiram se disfarçar por feitiços, ou que naturalmente não quiseram mudar também, ficam nesse lugar que é a fazenda, né? Então, a gente tem essas duas frentes aí na história, né? E qual que é a primeira relação que eu tive aí com fábulas? Primeiro, a história. É o cara refazendo conceitos aí mega clássicos que a gente acompanha desde criança, né? De histórias, de fábulas infantis, né? Transformadas infantis, na verdade, né? Que a gente conhece. E é o cara pegando cada personagemzinho e trabalhando, assim, com um pouco de cuidado para criar uma personalidade dele dentro de cada universo. Então, nesse caso aqui, a gente tem personagens muito grandes como o Lobo Mau, que, na verdade, ele se regenerou, então ele tá vivendo um caminho de bem em prol desse inimigo comum, né, que foi o adversário, que fez todo mundo mudar. A gente tem aí, a gente vê diversos personagens clássicos, né? Chapeuzinho Vermelho, o Príncipe Encantado. A gente vê personagens aí tombando no começo da invasão. Um deles é o Leão, é o Rei Leão. Ele é um dos primeiros a ser morto na invasão do adversário, a Cidade das Fábulas. E a história, a continuidade de como eles vão levando a história é muito agradável de ler, assim. É uma viagem muito legal. Eu diria até no nível de Sandman, assim, de você ler um universo coeso dentro daquela proposta que te agrada, com conceitos legais. Então, tem histórias que ele usa de fábulas e suas mensagens pra passar algumas coisas interessantes. Tem outras histórias, por exemplo, acho que, se não me engano, acho que até no segundo capítulo, ou segundo livro, eu lembro, que ele usa a Revolução dos Bichos do George Orwell numa versão das fábulas. Então, as fábulas animais estão se revelando contra outras fábulas humanas, elas querem direitos iguais e algumas coisas mais ou menos assim inversas, né, da situação que eles estavam. Então, são diversas histórias e fábulas, e isso que é legal nesse universo fantástico. Tão legal que vão se acontecendo, vão se construindo aí num universo muito divertido e gostoso de ler. Óbvio, tem a resolução depois com o adversário. Quem é esse tal de adversário que dominou o mundo, estragou o adversário? Depois a gente tem uma expansão para outros universos de fábulas. Então a gente tem as fábulas árabes, orientais. Tem personagens meio interessantes interessantíssimo, como, sei lá, o João do Pé de Feijão, que na verdade é um mentiroso do caramba, ele vai trabalhando isso. É uma HQ que me surpreendeu por isso, por esse tom muito legal de trabalhar conceitos, assim, muito bem estabelecidos, que era muito fácil ele errar a mão nisso. Cara, essa é uma HQ que eu não li ainda e é uma das coisas que eu mais tenho vontade de ler. Só pela premissa, assim, já me ganhou fácil e eu só não li ainda porque eu ainda não tive como pegar, já saiu muita coisa, né? Não tive como pegar ainda. Exatamente. Eu comecei com Fábulas por scan. Na verdade, não foi por scan, foi porque eu peguei de novo uma edição perdida, né? Acho que foi da Megapixel também. Acho que era o arco 4, assim, de Fábulas. E eu falei, caramba, que maneiro, né? Tinha o Pinóquio na história, tinha acho que a Chapeuzinho Vermelha também envolvida. Eu falei, caramba, vou entender melhor nesse universo. Aí parti pro scan, porque não achava na época, porque as edições da... Acho que não eram nem da Panini, as primeiras edições já tinham se esgotado há tempos. E agora, recentemente, eles lançaram as primeiras edições, dando possibilidade pro cara começar desde o 1 até o atual, que tá tudo lá por enquanto. É isso, é exatamente essa dica que eu ia dar. Se tem interesse, compra logo, porque as primeiras edições ficaram fora de catálogo um tempo razoável e não é comum a Panini reimprimir essas coisas. Exato. A gente sabe aí que esses encadernados da Vertigo é bem difícil dela acabar reimprimindo. Deu a sorte dela reimprimir os 4 primeiros do Fábulas. Exato. Então, se tem interesse, é bom ir atrás e comprar. Eu e a Carol aprovamos aí, gostamos também. Olha, que legal. Então, aproveitem então essa viagem aí no mundo mágico. Aladdin e seu tapete estão lá também, se vocês estão procurando. E é isso aí, galera. Bom, recomendadíssimo aí, Rods, Fábulas, continuemos. O quadrinho que me surpreendeu é mais um da Vertigo, a gente também falando bastante de Vertigo hoje, que é o ZDM, ou DMZ, eu acho que é em inglês. O que é o ZDM? Por que nunca tinha me chamado a atenção e surpreendeu tanto? O ZDM, quando você olha, ele tem cara de ser mais um desses quadrinhos que fala meio de guerra, de momentos de tensão, e eu meio que tava numa quando eu vi ele, eu falei, sabe, tipo, ah, acho que não encaixou com aquilo que eu queria, não me chamou atenção pela sinopse, pelas capas e tal, até que o Jim aqui do Projeto X me emprestou a primeira edição, e eu li pra não fazer desfeita, e eu curti muito, cara, realmente, assim, explodiu a minha cabeça, porque eu não esperava nada, e me entregaram uma coisa muito legal, que é o ZDM, basicamente aí, tentando não me estender. Houve uma crise nos Estados Unidos, uma espécie de guerra civil, e o país ficou dividido em duas frentes, sendo que um determinado ponto virou uma área neutra, que eles chamam de ZDM, que seria a zona desmilitarizada, ou seja, nenhum dos dois lados manda ali dentro, mas ela é uma zona de conflito muitas vezes, onde as tropas vão se enfrentar, onde você tem problema com, às vezes, bombardeios, esse tipo de coisa, e ocorre que essa zona, como ela não tá em nenhum dos dois lados, ela foi esquecida pelo governo. Então ela é uma zona onde você já não tem mais energia elétrica, água encanada, você não tem mais comida sendo distribuída da maneira como deveria ser. Então ela vira meio que uma zona de sobrevivência. Então a energia elétrica tem que ser puxada por meios clandestinos, a comida é escassa, a comida tem que ser plantada, a carne já quase não existe, medicação é algo praticamente inexistente, e só ficou ali a galera que era pobre e não tinha condição de mudar, de deixar suas casas e sair, ou a galera que o governo não teve interesse de tirar dali. Então, inicialmente, você tá acompanhando a profissão de até um estagiário de jornalismo, que tem uma visão totalmente manipulada do que é a ZDM, de como que tá funcionando essa guerra, até que ele, numa situação, é jogado ali dentro, acaba ficando sozinho e ele começa a vivenciar e entender o que é aquela região e como funciona a mídia, como funciona o governo, como funcionam as intervenções militares e como tudo é uma construção que tá enganando as pessoas, assim. É muito legal. É um conto moderno sobre guerra, sobre divisão, sobre toda essa questão de politicagem, de corrupção. Assim, é algo muito legal mesmo. Eu acho que vale muito a pena você dar uma lida. Eu acho sempre ótimo quando o quadrinho entra nessa pegada política e tal, cara. Muito foda. E acho que zona desmilitarizada é um conceito que surgiu, é real mesmo, né? Sim, sim, ele é um conceito. Até o autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele... Brian Wood. Isso, exatamente. Ele traz textos reais que se encaixam com a proposta dele. Então ele traz algumas colagens, alguns conceitos de guerra, algumas passagens, que aí você analisa elas, foram criadas pro nosso mundo, mas que se encaixam perfeitamente com aquilo que tá vivendo e te dão um outro nível de imersão nessa obra. É algo realmente muito legal, com uma pegada diferente, que apesar de ser um tema corriqueiro, que é essas literaturas de guerra, de mortes, de segregação, que a gente tem a rodo por aí, é uma arte no quadrinho que vale muito a pena, é uma linguagem muito legal mesmo. Belíssima recomendação aí, cabeça. Eu não li ainda, confesso que tenho que ler. Tá aí, talvez seja esse um bom momento. Talvez seja, pode ser, hein? Quem sabe? Eu gosto também, acho bem legal. Vale a pena, apesar dele também ser meio caro. Os primeiros são bem baratinhos, são fininhos. Depois ele vira R$90, aí já complica. É, esse é um que dá pra achar, assim. O Transmetropolitan já tá esgotado primeiro, mas esse dá pra achar todos. Dá pra achar, exatamente. Ele não, legal, não saiu tanto quanto o Transmetropolitan. Cara, não tem um cara careca com a aranha na cabeça, na capa. Deve vender pra caralho. Fumando. Vestido de sábado de verdade. É uma parada que vende. Pro bem e pro mal. Ué, mas exatamente. Bolíssima recomendação surpreendente do Cabeça ZDM. E agora, continuando nossa ordem, que eu não lembro, é o Vinícius. Vinícius. Sou eu. Aí. Galera, esse é o meu momento. Boa. Esse é o momento. Agora eu vai. Tenho que falar pra você sobre Imperdoável. Irredeemable. Ah, eu li esse, cara. Olha aí. Só que você leu sem saber. Isso é muito, muito, muito bom, cara. É escrito... Eu não quero levantar a expectativa do ouvinte ao máximo. Mas é do caralho, né, cara? É muito bom, cara. É muito bom. Tu já leu, Cabeça, também? Eu li um pedaço, não li inteiro ainda. Então, basicamente, ele é escrito pelo Mark Waid, então já é um cartão de visita incrível, né? Porque é o cara que escreveu O Reino do Amanhã. É um cara que entende de como escrever um bom quadrinho de super-herói. Exato. Basicamente, ela trata sobre o Plutoniano. No caso, é o Super-Homem, sabe? É só não tem o nome de Super-Homem. E ele era um herói, bebedor de leite, feliz, como todos os outros no mundo cheio de unicórnios fofinhos. Enfim, ele era um Super-Homem bonzinho. E do nada, o cara vira o maior vilão da Terra. E meus amigos, imaginem o Super-Homem pirando. Ele mata todo mundo. Ele não tem distinção, ele mata amigo, mata pessoas. Ele é um cara perturbado. E durante a história, o mistério dela é justamente descobrir o que raios aconteceu com o Plutoniano. O que ele ficou do mal? Cara, é demais. Porque o Wade, ele pega assim, tudo que tu acha bonitinho no Super-Homem, que o Bruno citou, do, por exemplo, do All-Star Superman, que é tudo uma beleza, né? Ele pega todos esses conceitos e vira do avesso. Por exemplo, só pra citar um exemplo, pegando a identidade secreta dele, por exemplo. Ah, eu tava pensando nisso. Tu imagina que ele vai se revelar pra Lois Lane, né? O Clark, né? Olha, ele tira o óculos. Eu sou o Super-Homem. O Clark Kent também é o Super-Homem. Aí tu imagina, assim, num universo tudo bonitinho, né? Ah, que bom, eu te amo. Aí eles se abraçam. Imperdoável, esse tipo de coisa não acontece. Ela sai surtada. Meu Deus, tu me enganou. Fica muito brava, né? Eu não te conheço, tu é um louco. Tu me enganou a vida toda. Você mentiu pra mim? Então, é isso. São muitos conceitos que ele vai brincando, assim. Ele pega vários estereótipos que a gente tem nos super-heróis e vai trocando. E é uma coisa muito adulta. Sério, é um quadrinho bem pesado. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal esse tipo de experiência de subverter, assim, esses clichês e arquétipos, é muito maneiro, né, cara? E o próprio começo da HQ é bem pesado também, ele matando aquela família de heróis, né? Tem muita coisa aí que também vocês têm que se preparar, porque ele não segura o freio quando ele acha que não precisa segurar. Exatamente. Mas essa surpresa é bem legal mesmo. Você vê um Mark Waid, né, que é um cara que gosta tanto do Superman, podendo trabalhar de novo um conceito aí do Superman, né? Sem freios, né? Num universo que é só dele, que ele faz o que ele precisar fazer. E aí funciona muito bem, né? Ele diz que Imperdoável fazia parte do vamos dizer assim, de uma trilogia dele dos super-heróis, né? Ele começou lá no Reino do Amanhã, depois lançou uma chamada, acho que é Empire o nome, e aí lançou esse Imperdoável que fazia parte de um conceito de subversão dos super-heróis que ele tava planejando, né? Exatamente. Ah, só fica aí a restrição que, infelizmente, no Brasil é caro pelo material que foi... Ah, é verdade. É algo, assim, que dói pra comprar. E é isso aí, moçada. Então, recomendação aí do Vinícius Imperdoável. Irredeemable. Agora é o momento da mulher mais bela desse mundo falar. Vamos lá. Oh, vamos lá. Olha, todos que legal. Façam silêncio. A tua voz é como o som de uma harpa tocando nos meus ouvidos. Por favor. Olha só. Ai, depois dessa... O cara é um conquistador, um Dom Juan, Casanova. Impressionante. Vamos lá. Um quadrinho que me surpreendeu foi o Supremos. Ah, olha só. Porque, assim, eu sempre tive um preconceito com quadrinho de super-heróis, achava que era coisa infantil, mas Vini deu pra ler o Supremos. Toma, lê isso aqui, tu vai mudar teu conceito. E realmente mudou, me surpreendeu. Jogou aquele cadernar gigante, né, na sua mão. Só volta quando terminar de ler. Bate a porta. Não, eu li super rápido, porque eu gostei mesmo, sabe, da história. Envolve história mesmo, tem parte dos nazistas, Capitão América. Até recentemente visto o filme do Capitão América, sabe, o primeiro, que eu nunca tinha ligado pra esses filmes aí de super-herói também. E eu comecei a assistir e me interessar mesmo, eu gostei. Olha que legal essa mudança de conceitos. E a linha dos Supremos também, ela é muito boa exatamente pra isso, né? Pra virar um pouco, às vezes é um pouquinho de preconceito, né? Às vezes até a pouca falta de vontade também, né? De entrar nesse universo aí todo maluco, cheio de continuidades, não. Ele veio dessa proposta aí do universo do Ultimate recente da Marvel, né? Que era uma reformulação aí mais recente num outro universo, né? Dos principais heróis deles, né? E aí a gente tem a criação da versão dos Vingadores, né? Desse universo, que são, no caso, aí os Supremos. Então a gente começa a história vendo novamente a origem do Capitão América nesse universo. É do Mark Millar, né? Senão... Isso, mais isso. Uma então, vez o Mark Millar. Então a gente tem a mão desse psicopata. Psicopata. É, trabalhando com vocês aí bem legais os personagens, né? O Capitão América, escrito por ele, a gente comentou já em alguns outros podcasts. É muito sinistro. Sisudo. Sisudo. Mal-humorado. Em certa forma também funciona, né? Porque é o que realmente um soldado tem que ser, né? Principalmente um soldado líder, né? Um capitão. É o cara que não questiona, né? Que tem queixo largo e me mostra por que que tem esse queixo, né? E é legal porque esse Capitão América, em especial, ele perdeu muita coisa. Porque assim, o Capitão América que a gente tá acostumado a ele ter ficado congelado, sei lá, 20 anos, por exemplo. Esse, ele acordou em 2011. Ele perdeu muita coisa da história dos Estados Unidos. Então ele perdeu o Watergate, ele perde trocentos acontecimentos que moldam o Capitão América mais clássico. Então ele acorda com aquela mentalidade do soldado que realmente tem que ser duro, que tem que ser bravo, e não é aquela coisa, América, meu amor, é América, eu vou enfiar o pé na sua cara, filha da mãe, entendeu? Tá achando que esse aqui é de França? Exatamente. Essa é a parada. Mas assim, é um universo muito legal, realmente, que ele cria. É até a maneira como ele humaniza os personagens. Você pega lá o Hank Pym batendo, bate mulher, Tony Stark com problema. Não, e o Thor hippie. O Thor é muito legal que as pessoas duvidam que o Thor realmente seja um deus. Isso é muito divertido, né? Hoje o Thor seria a Luciana Genro. Tu tira o dedo da minha cara, entendeu? Tu tira o dedo da minha cara, é o hippiezão, cara. Então é legal, muito maneiro. Não, são conceitos bem legais. Isso é bom, né? Surpreender de maneira positiva pra um novo começo. E aí que as coisas acontecem. Aí você tem Supremos 3. Ó, aquela merda. Mais ou menos. O Supremos 3 é o Lobo, não é? Escrevendo sozinho, que ele não pode. Ele é tipo a criança, ele não pode ficar sozinho. Se não tiver o Tim Sale pra dar uma ajuda pra ele, ele não sabe brincar. Que isso, cara? O Tim Mayton aí provou que o cara é... Então, né? Puta história! Essa aí é a recomendação pra quem quer começar a ler bem, assim, Os Vingadores. Você vai ver uma história do zero, tem edição aí da Salvat, tem encadernada da Panini, tem história fechada aí no Universo Ultimate, tem muito lugar pra procurar. Então, recomendação da Carol, rompeu aí a barreira de super-heróis dela, Supremos. Muito bom. Infelizmente, então, né, todo cast tem o seu fim. O fim chega. Às vezes chega cedo, às vezes chega tarde, mas chega, né? Então vamos aproveitar esse bloquinho, então, só pra citar rapidamente uma história negativa aí, o porquê que a pessoa não pode comprar, valendo comigo. Então eu vou começar esse bloquinho aqui, não indicando Contagem Regressiva para Crise Infinita. Ei, beleza. O Bruno falou rapidinho do conceito de Guerra Galáctica, né, crossover cósmicos. Eu falei do Multiverso, né, que é explorar bem as multiterras. Essa série tem tudo que eu falei agora, só que ao contrário, não faz bem isso, explora as terras de maneira ruim. A própria série é anulada na seguinte, porque quando você faz uma série que é Contagem Regressiva pra Crise Infinita, e na Crise Infinita você perde esses conceitos, fica difícil, viu? Na verdade, pior que a Contagem Regressiva pra Crise Infinita é a Contagem Regressiva, é a Contagem Regressiva pra Crise Final, que é pior ainda. Final! Pior, cara. É. Mas esse aí, galera, tomem cuidado com Contagens Regressivas no ano novo, vocês fiquem espertos, não recomendo forte. Valeu, falou! A minha indicação é uma das maiores merdas que eu já li, que é Batman in the Darkest Night, o Cavaleiro. Seria o Cavaleiro mais sombrio? Uma parada, o que que é? Algum idiota achou que ia ser uma homenagem muito legal ao Bill Finger você juntar as duas maiores criações dele, que são o Batman, apesar de ele não ser acreditado, e o Lanterna Verde, né? E aí ele falou, cara, Elseworld, o que aconteceria se o Bruce Wayne recebesse o anel do Lanterna Verde? Se parece ruim agora, espera pra você ler. Eu não leia, porque é uma merda foda do começo ao fim, cara. É péssimo. Aí ele vai fazer o Coringa se fusionar com o Sinestro. Aí os aprendizes do Batman vão virar Lanterna Verde também. Cara, é uma bosta do começo ao fim. Mal escrito, pessimamente desenhado. Não lê. Foge. Parece maneiro. Pode até parecer. Não vai atrás que não vai. Para. Foge. Foge. As coisas só funcionam em capa, né? Nossa, não. Nem a capa, capa ainda fica legal. Nem a capa, porque a capa é ridícula. Não, não dá. Não dá. Não tá, dá. Tá bom. Vinícius, salve as pessoas. Eu vou citar o Nemesis, do Mark Millar. Como a gente tava... Até o Cabeça escreveu aqui na pauta. Ruim com força. Com força. Não, o que a gente tava falando, né? O Mark Miller, ele é um psicopata e os editores, assim, é incrível como deixam passar certas coisas. E eu acredito que ele é um cara que só escreve bem quando tem um editor com pulso firme. Porque se deixa ele se soltar, nossa. Nemesis é trágico. É isso, tá? Não lê Nemesis. Nemesis tem uma parada maneira, que o desenhista é bom. É, o desenho é bom. Só. É um protagonista Deus Ex Machina, é tipo um Coringa. É se o Batman fosse o Coringa, uma loucura. Não, mas sabe o que é o pior de tudo? Pra mim, é o final. O final, ele me dá um tapa na cara, velho, que dá vontade de... Eu até não tava achando tão ruim. Eu até me diverti com algumas passagens. Agora, quando ele me dá aquele final, cara, dá vontade de jogar pela janela e falar, ah, cara, vai se fuder, cara. Não precisa cagar e jogar na minha cara, entendeu? Nossa, não dá. Sinistro. Carol, por favor. Bom, meu quadrinho que eu não recomendo pra ninguém é um mangá de 4 volumes, acho que saiu ano passado, e o nome é Tokyo Summer of the Dead. Nossa. Ele vem na vibe, provavelmente, do High School of the Dead. É. Quis pegar essa essa oportunidade. Exatamente. Deve ter entregado algo péssimo. O ruim do quadrinho, na verdade, é só o final. E não é um final. Não tem final. Beleza. Esse é o problema. A história é muito boa, tu se envolve com os personagens, quer saber o que vai acontecer com eles, e no final, tu não sabe nada. Corta a história e não tem final. Eles não descobrem nada, não descobrem que são zumbis, onde eles vieram, pra onde eles vão. Não tem final. Ele te promessas vazias, né? É? Ele te promete um mundo interessante, ele te promete um puta, sei lá, um mistério que dane-se, você não vai saber de nada. Ah, isso me lembra de uma série. Abraço pra Lost, seus bandos de filha da puta que vem defender. Pelota, ou Pelota mesmo. Não, Lost é maneiro, o que vale é a viagem. Os 10 anos que eu passei vendo essa merda valeram porra nenhuma. Nada, não. Gastei 10 anos da minha vida pra isso. Bom, não vou estender os argumentos aqui nesse momento, mas fujam de Tokyo Summer of the Dead. Fujam de verão com zumbis, praia e zumbis, não dá. Cara, eu vou ser bem sucinto, não sei, deve ter gente que gosta da história, mas eu li, foi a primeira coisa que eu fui ler nesse universo Ultimate, e Pesadelo Supremo, que na minha opinião é a pior forma de você começar o universo Ultimate, cara. Não, se você quer ler o universo Ultimate da Marvel, não comece por essa história. Eu gosto. Eu sabia que Eu adiantei isso. O cara vira e fala assim, não gosto de Última Caçada de Kraven. E aí o cara vem falar que gosta de Pesadelo Supremo. Ah, pá, puta que pariu, mano. Não dá, cara. Qualquer bom gosto é igual braço, né? Uns tem, outros não. Não, mas basicamente assim, eu não gostei da história, mas eu tô fazendo até um favor pra galera de contraindicar isso, porque é antigo e você não vai achar de qualquer forma mesmo, então dane-se. Ainda bem. É igual que o meu também. Nunca vou achar essa merda, graças a Deus, em lugar nenhum. Pera, em minha defesa de mau gosto, eu tenho a dizer que alguém aqui na mesa disse que Vingadores é ruim. Tá? Com licença, tô indo embora. O filme? A merda. Ruim. Eu não curto. Ah, ruim. Vamos cortar esses tópicos aqui. Falar de coisa boa, que é o final de um cast muito divertido. Com toda certeza. Mas é isso aí, pessoal. É sempre bom, né? Ter um espacinho aí pra fazer recomendações pra vocês. Lembrar também, né? Porque recomendamos. A gente acaba trabalhando aí conceitos que a gente acaba esquecendo, né? Por que geraram essas escolhas e tal. Foi um cast bem maneiro, bem positivo. Gostaria muito de agradecer também aqui o pessoal que gravou com a gente de fora. Cabeça também merece um obrigado. Oh, obrigado. Agradeço aí, velho. Principalmente o pessoal aí, né, dos nossos vizinhos aqui da internet, que dedicaram aqui um tempinho explicando aí pros nossos ouvintes aí boas escolhas, recomendaram coisas muito legais. E, obviamente, como segue a tradição aí, além do obrigado, eu quero também deixar um espaço aí pra vocês fazerem um jabá. Começando então pelo Bruno Trindade, porque ele só tá em um. Então, é um, dois. Ah, cara, bom, é isso aí. Um prazer gravar aqui com vocês. É sempre divertido. Recomendar aí o nosso cast lá, que também fala um pouco sobre tudo, Renegados Cast. Muito acessem. Bom, cara. A zoeira sem limites. Se vocês querem ouvir a zoeira sem limites, com 1 milhão de pessoas gravando ao mesmo tempo, é lá o lugar. Exatamente. Eu gosto muito do formato do cast de vocês, Bruno. Eu acho muito legal a proposta, cara. É muito diverte, cara. Acho que é isso o mais importante. O importante de um podcast, é, claro, né, sempre. Exatamente. Funciona muito bem. E, assim, vou deixar uma recomendação de uma coluna que eu escrevi lá no Renegados. Olha sobre aí. O Superman. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. E aí é legal que desmistifica um pouco desse lance de quem julga o Superman pelas más histórias e tal. Eu explico um pouquinho lá. Viu, Vinícius? Vou mandar no seu. Manda no inbox do Vinícius. Vou até atualizar lá a coluna, né? ela já é um pouquinho antiga, eu vou dar um update lá, é, dedicada a Vinícius. No final, chupa Vinícius. Muito bom. Ô, Brunão, obrigado mesmo, hein, cara. Tá convidado pras próximas. Às vezes demora, mas tá. Mas vem. Pelo menos você gravou. E o Digão, que tá na geladeira? Toma essa, Digão. Digão olha tá aí. Na geladeira. Tudo bem, mas valeu. E Vinícius e Carol, obrigado novamente. É Vinícius, que tá sempre aí com os casts de quadrinhos, né, Vinícius? É, estamos aí, cara. É muito bom participar do podcast de vocês. Sempre é bom. Eu queria fazer uma recomendação do podcast do Bruno, cara, que é muito legal, Renegados Cast. E eu vou deixar agora pra Carol comentar sobre os dois quadrinhos, que ela tá muito envergonhada, então eu vou fazer essa brincadeirinha com ela. Boa! O amor! Isso, fala eu te amo, fala que é pra sempre. De onde é que a gente vem, Carol? Do Sul. Vamos recomendar, então, nosso canal do YouTube, Dois Quadrinhos. De vez em quando eu apareço lá, mas é o Vini que comanda tudo. E agora tem Um Quadrinhos também, como é que é o quadro Um Quadrinhos? Um Quadrinho, é a versão pirata do Dois Quadrinhos, tem um quadrinho. Tá acabando a grana, não dá pra comprar tanto quadrinho no mês? Então eu ia falar a versão com baixo orçamento. Com baixo orçamento, é. Só dá pra falar de um, porque não dá pra comprar mais, então, né? E, cara, é muito legal esse podcast, sério. A gente conseguiu gerar boas recomendações. Olha só, exatamente. Olha, que legal. Então todos os links vão estar aí, do Renegados, do Dois Quadrinhos, do Um Quadrinhos. Fechamos esse ciclo Maia aí com sucesso, que eu nem sei se fechou mesmo, mas foi um bom podcast, pessoal. Agradeço a todo mundo que acompanhou nesse tempão as nossas recomendações. Se tiverem dúvidas, a área de comentários está aberta. Se tiverem experiências, os e-mails estão aí, a gente só recusa spam. Obrigado por mais uma semana a companhia de vocês, galera. E falou, valeu, Projeto X. Se despede? Agradece. Muito bem. E se despede. Agradece e se despede, então. Falou. Abraço, pessoal. Falou, pessoal. Tchau. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, quem está aqui hoje? E hoje quem está aqui é o Rafael Fer. E aí, galera, tudo bem? Grande amigo dos carteiros. É isso aí. Tremei. Bom, e pra quem escuta o nosso podcast via iTunes, via agregadores de podcast, via feed, o nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos mandar um e-mail, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Sim, curta-nos na fanpage, no Facebook, né, que é facebook.com.br. Projeto X Podcast. Ou siga-nos no Twitter e receba todas as nossas atualizações no @projetoxpodcast. Recadinhos. Qual o primeiro recadinho, Fer? O primeiro recadinho é que o nosso querido juvenil chamado Sr. Feto, Mano FC, né, ele lançou a segunda parte da sua playlist. Então, pra quem quiser ouvir música boa, né, a playlist dos estagiários, é só ir lá e conferir. Esses estagiários estão aprontando muito, viu? Estamos revolucionando. O segundo recadinho é um recadinho bem importante, bem interessante. Dia 21 de outubro, e será comemorado do dia do podcast. Aê. Aê, cara. Não, é mó legal. O pessoal da Podosfera está se mobilizando, né, para criar essa data comemorativa em virtude, assim, de que nos Estados Unidos já que foi criado o podcast dele, né, dia 30 de setembro. Essa data, assim, comemorativa, ela ajudou a ter um alcance muito grande, né, para a galera, assim, de Podosfera e tal. E, assim, o pessoal do Brasil também, o pessoal da Podosfera, eles também estão se mobilizando bastante para criar essa data, assim. Mobilizar o público, querer espalhar um pouco mais do podcast, escolheram essa data, dia 21 de outubro, em virtude do primeiro podcast brasileiro, né, que foi lançado, Digital Isso. Minds, criado pelo Danilo Medeiros. Isso, daí essa data é no aniversário de 10 anos, né, do primeiro lançamento. Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer dia 21 de outubro? Galera, apresentem um podcast para os amigos, divulguem, falem sobre podcasts, divulguem feeds, divulguem outras coisas, usem a hashtag em redes sociais, né, hashtag dia do podcast, se quiser usar banners, imagens também para espalhar, beleza. Todas essas informações você consegue no site www.diadopodcast.com.br e lá tem tudo. Se você pintou alguma dúvida, toca um spot aí, beleza, galera? Então escute aí. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Começando os nossos e-mails, olha aí, do feedback do podcast do Dia dos Professores. Olha aí, Fer. Fer também é professor, né? Sou professor. Ganhei algum presente? Ganhei chocolates, ganhei, né? Nada demais, mas pelo menos lembraram. O pessoal pediu nota também, Fer? Olha, né? Queriam trocar chocolates por pontos na média, mas como eu não sou desses, não sou comprável, aí eu só aceitei o chocolate. A nota eles vão ter que estudar pra merecer. Olha aí. Então, o nosso primeiro e-mail do nosso amigo Trionaut, querido ouvinte do Projeto X, que é um cinéfilo de plantão. Ele começa assim. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus Carvalho, 17 anos, São Paulo. Criei o cabelo nos filmes de professores se dê pelo fato de sempre haver uma identificação. Se não me identifico exatamente com Robin Williams, certamente me identifico com o personagem Ethan Hawke em A Sociedade dos Poetas Mortos. Comentando um pouco sobre os filmes citados, adoro A Sociedade dos Poetas Mortos e acho um dos melhores filmes do saudoso Robin Williams. Só achei uma pequena gafe no comentário do Jim quando disse sobre o livro que inspirou o filme. Não sei exatamente do livro que ele estava pensando, mas o roteiro de Sociedade é um roteiro original, escrito direto para as telas. Ganhou um Oscar nessa categoria, inclusive. Então, não apenas a performance de Williams é excelente, mas o roteiro é muito bem escrito e a cena onde os alunos veem fotografias de seus antecessores até hoje me causa profunda emoção. Pois é, outro não, então desculpa por essa bancada que a gente fez. Eu realmente eu não sabia dessa história, assim, então não sabia se confirmar ou não. Mas já que você tá falando que foi de um roteiro original, então provavelmente não tem o livro, né? Desculpa aí por essa gafe, em todo caso. Acontece. Bom, continuando o e-mail dele, ele fala assim, já A Onda é um filme que gosto, mas o que me frustra, no fim das contas, é um filme dramatizado demais. Muitos dos acontecimentos beiram aceitar. Acredito que uma abordagem mais crua ou até pseudo-documental seria mais apropriada. Esse Escola do Rock é divertidíssimo. Entre Muros da Escola é possivelmente o meu filme favorito sobre o tema, atacando as questões de maneira direta. O filme consegue não apenas retratar de maneira real o desafio que é para um professor comunicar-se com os adolescentes, mas também retrata cada um daqueles alunos como seres tridimensionais, cada um com seus próprios dramas. É realmente difícil para um filme como esse escapar dos arquétipos. Agora, citando alguns que gosto bastante, né? E aqui ele vai citando bastante de outros filmes. O e-mail dele ainda tá grandinho, então vamos só citar rapidamente o que ele fala aqui. Tem o filme Ralph Nelson, Encurralados, né? Que ele fala, assim, do professor que ele busca passar conhecimentos para os alunos, mas que tem muita dificuldade na vida fora da sala de aula, né? Beleza. Ele também fala do Eleição, do Matthew Broderick e da Reese Witherspoon também, que é uma comédia muito legal, de um professor que lida com uma pedante aluna, né? Que quer o posto de presidente do conselho estudantil. E por fim, ele tem que citar o Jerry Lewis, né, o professor aloprado também. Sim, mas ele tá falando do filme original de 63, não do remake do Ed Murphy, que ele não é ruim, mas é inferior, né? Pra finalizar, ele fala desse filme Deus Não Está Morto também, né? É um filme recente, ele mostra a ideia, assim, do aluno é desafiado por um professor ateu a provar que Deus é real. Caramba, que coisa, discussão interessante. Nossa, complexo. É, muito bem. E até mais pessoal ansioso pelo próximo cast. Valeu, Trionaut, pelo seu e-mail, cara, cheio de conteúdo aqui, com muitas coisas interessantes sobre os filmes, né? Então, isso aí, cara. Valeu, cara. Valeu. E agora o próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Sim. Cara, que nome complicado. Fala, pessoal do Projeto X. Aqui é o Daniel de São Vicente, São Paulo. Parabéns por mais um ótimo cast. Hoje em dia, pra mim, o mais próximo de lecionar é como professor de karatê na associação do bairro. Olha só, ele é um professor de karatê, ó. Ensina as pessoas a se defenderem. Embora eu tenha sido professor na rede estadual de São Paulo, me afastei porque não compensava o salário ridículo e os stress de lidar diariamente com marginais e traficantes. Ei, que coisa. Nossa, complicado. É difícil essa vida aí da escola pública hoje em dia, né? Mas tem gente que não tem outra opção, tem que dar aula pra escola pública. E ele continua dizendo, nunca fui grande fã de filmes de professor, porque a maioria se enquadra no gênero drama, que está longe dos meus favoritos. É, geralmente, né, aquela questão de conflito, sim, né, o aluno que não quer aprender, aí o professor quer ajudar, questão da própria de ser marginal ou ser na favela, tem toda essa questão social. Mas assisti a maioria dos filmes citados, só senti falta do clássico da Sessão da Tarde, Curso Urso de Verão. Cara, saudoso filme. É, esse aí é pra galera mais antiga, né? Hoje em dia ninguém, né? Sessão pois da tarde só passa filme de criança. Sem mais, forte abraço a todos. Dicas da semana. O cast será sobre HQs que nos marcaram. Olha aí, ele acertou, hein? Muito, caramba. Muito bem, cara. Na lata. Chutou certo. Isso aí, chutou e fez o gol. Mas isso aí, muito obrigado pelo seu e-mail. Obrigado aí pelo seu compartilhamento de informações. E continue nos enviando e-mail sempre que possível. Sim, bom. O próximo e-mail do Rafael, número de série 93490. Tenho uma grande decepção na minha vida em relação a professores. Sempre gostei muito de arte, mas todos os professores de arte que tive eram do tipo, faça um desenho livre. Cara, é tipo assim, os professores de educação física, que eles dão a bola de futebol, joguem bola, pronto, se virem. Não só isso, né? Desenho livre, redação livre, né? Educação física livre. Vamos passar um filme, pronto, whatever. É, acabou a aula. Que não tem nada a ver com o tema, a grande maioria faz isso. Olha, mas também tive bons professores, como o meu professor de ciência da quarta série. Ele era muito legal, todos os alunos da escola gostavam dele, ele era do tipo que não tinha medo de ir contra o sistema da escola. Sobre os apelidos de professores, bom, tive uma professora de inglês que tinha um braço mecânico. Isso gerava vários apelidos, desde professora Mega Man até Mulher de Ferro. Professora Mega Man. Ela é fogo, ferro e fogo, cara, puro aço. Caramba. Cara, bom, mas de qualquer jeito, valeu pelo seu e-mail também, o Rafael, e continue mandando mais e-mails também. É isso aí. Bom, valeu. Próximo e-mail é nosso querido Black Star. Yo, dessa vez o e-mail vai ser bem curto. Ufa, né? Porque geralmente eu sempre mando os e-mails gigantes. Ah, eu não tenho muito o que falar sobre o último cast dos filmes comentados, eu só vi A Sociedade dos Poetas Mortos. Os outros filmes parecem ser bons, por isso já coloquei eles na minha lista para assistir. O próximo cast será sobre quadrinhos que nos marcaram. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. É isso aí, Black Star. Parabéns, né? Acertou aí o nosso próximo tema. Obrigado pelo e-mail, apesar de ser curtíssimo. Bom, valeu pelo teu e-mail também, o Black Star. O próximo e-mail é do Leonardo Bellinotti. Ele começa o e-mail assim. Leonardo Bellinotti, 13 anos, assim em São Paulo. Olha aí, tem 13 anos de idade. Caraca. Que beleza. Bom, fala galera do PXP Cast. Bem legal, apesar do meu limitado conhecimento de cinema, me diverti bastante. Pretendo assistir alguns filmes que me interessaram. Enfim, esse é o primeiro e-mail que envio para algum podcast por motivos de preguiça. Mas só queria agradecer ao Sr. Mugi por ter feito com que eu voltasse a assistir One Piece, o anime da vida. É, o Mugi vai ficar feliz ouvindo isso. Quanto ao tema da próxima semana, bem fácil. HQs que nos marcaram. Até a próxima segunda. Tentarei manter regularidade no feedback. Sim, por favor, faça isso. E sim, você acertou a dica também. Quadrinhos que nos marcaram. É isso aí. Então valeu pelo teu e-mail, Leonardo Bellinotti. Isso aí, muito obrigado. O próximo e-mail é do Kleber Yamasato. E aí, pessoal do PXP? Aqui é o Kleber e gostaria de falar que eu achei muito interessante esse podcast. Não sou muito de assistir filmes e agora tenho várias recomendações. Que todos vocês falaram, eu só tinha assistido Coach Carter, né? Esse, o Coach Carter, acho que esse é o mais conhecido de todo mundo, né, Sage? Não sei se é o mais conhecido, na verdade. Mas é um filme legal, com Samuel Jackson. É, muito bom. Não consegui enviar o e-mail semana passada, pois não tive tempo a semana inteira e escutei os dois últimos podcasts em sequência. Ah, normal. É normal, cara. A gente escuta quando vai pro trabalho. Como chute da semana, eu acredito que o próximo podcast seja o quadrinho que nos marcaram. Por hoje é só, espero que vocês continuem com a ótima qualidade de sempre. Um abraço para todos da staff. Isso aí, Kleber e Yamasato, você acertou qual que será o próximo cast dessa semana. Parabéns. Pois é. Né? Tá fácil a dica também, tá todo mundo acertando, tá tranquilo. A galera que manja, né, pega de primeira. Bom, o próximo e-mail do Caio Maioki. Oi a todos do PXP. Primeiramente, eu só queria compartilhar que escutei todos os últimos podcasts. Foram bem legais, só não comentei nada, pois não sabia as dicas e nunca vi o anime. Ele tá falando do School Rumble aqui. Bom, mas o podcast da vida de merda foi ótimo, caramba. Esse daqui foi bem baixado, viu? E coitado da Adri. Isso porque ela mora em uma cidade boa. Cara, tá dando tanta merda na vida da Adri ultimamente. Agora o PC dela morreu de vez. Ela tem que abandonar a tecnologia. Não, a tecnologia está abandonando ela. Tá complicado. Espero que ela volte logo, cara, com um computador novo. Segundamente, as dicas... Caramba, que loucura. 104, 83 e CD. Acho que foi CD que foi dito. Ou foi DC. Não, a gente falou DC, cara. Ele fala assim, o PXP 110 será sobre CDs que marcaram ou músicas que nos marcaram. Não, cara. Então, é que ele escutou errado. Não foi CD que a gente falou. A gente falou de DC. DC, editora. DC de quadrinhos. DC Comics. Tá, tudo tá relacionado a quadrinhos que marcaram. E terceirando, caramba. Terceirando. Essas expressões novas. Ai, ai. Gostaria de deixar uma dica ou propor uma coisa nova. Para aumentar o laço que vocês têm com o público e ouvintes, essas dicas que são dadas no final poderiam valer pontos. Somando esses pontos, o ouvinte poderia escolher um tema e com mais pontos participar de um cast. Seria uma forma de mostrar que vocês querem interagir com os ouvintes e receber as opiniões do mesmo. Só isso. Abraços e sorte. Cara, essa sua proposta é tentadora. e eu não sei se vai dar certo. Cara, a gente mal consegue a gente gravar entre nós aqui, cara, da Stave, cara. Imagina tentar organizar tudo uma agenda, cara. Com alguém de fora ainda. De fora, complicado. Mas assim, a proposta é interessante. A gente vai tentar discutir isso um pouquinho mais na próxima reunião semestral do Projeto X, que tá chegando, porra. Tá chegando, mas a gente tem que definir os cronogramas da próximo semestre de podcasts. Isso aí. Só não sei quando vai chegar. Ah, espero. Espero que entre lá nos cronogramas alguns podcasts que eu tô pensando já vida. Enfim, mas valeu, Caio Maior, pelo seu e-mail. E agora, para o último e-mail, vamos ler o e-mail do senhor Rafael Taira. Ele diz o seguinte: o meu chute para o próximo cast é quadrinhos que nos marcaram da DC, com foco maior nos quadrinhos da DC. Espero que o meu chute tenha chegado a tempo, Rafael Taira. Bem, então, ele chegou a tempo. O problema, Rafael Taira, é que você foi específico demais no chute e você errou, cara, porra. Não é quadrinhos que nos marcaram da DC, é quadrinhos que nos marcaram, caramba. A gente falou de Marvel, outras editoras estrangeiras, algumas brasileiras, vários autores. Então, na próxima vez, não seja tão específico assim. Pois é, Rafael Taira, então, você errou. Sinto muito. Bom, vamos mandar, então, os nossos abraços, né? Abraços para quem comentou, para o Antônio Pereira, para o Rafael Taira, para Reiko, para Kendi, para Evani Davi, para o Gustavo Panamen, Arucas e o Wagner Pimentel. E pra fechar esse caixa de entrada, Ofer, o que nós teremos agora? Ok, e agora pra fechar o CE, pra fechar o caixa de entrada, teremos as dicas da semana passada e as dicas da próxima semana. Sim. Né? As dicas da semana passada foram 83, 104 e DC, não CD, que nem alguns ouviram, né? Sim. Então, sobre o que esse podcast seja? Podcast é sobre quadrinhos que nos marcaram. Exatamente, gente. DC realmente é por causa da editora, né? Então, tá querendo relacionar quadrinhos, na verdade. Tá na cara. Podia ser Marvel também, podia ser qualquer outra editora ali. E as dicas da próxima semana são... Olha aí, fiquem de olho, galera. Eu espero que vocês tentem acertar a ideia do podcast, tá? Quero ver. Então é 64, gesso e chinelada. Na bunda. Ah, esse aqui é um podcast maneiro, vai. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Enfim, né, galera? Valeu, então, por escutarem esse caixa de entrada. Então, nos vemos na semana que vem com mais um podcast, beleza? Falou. É isso aí, pessoal. Falou. Abraços. Só uma pergunta, como você faz pra sincar isso, cara? A gente confia no editor. Tem isso e no gravando geralmente tem uma margenzinha. Se a gente consegue unir todo mundo falando gravando, a gente só tem que fazer alguns ajustes mais finos, mas aí é na mão. Isso. É, não deve ser um bicho de sete cabeças, já que vocês gravam com um número ok de participantes, né? Se a gente for fazer isso lá no Renegados... É. Sincar 18 participantes gravando com áudio ruído. Não, para. Nem brinca. O diálogo dos... Olha aí, o Rhodes lendo a Wikipedia. Não, eu tô... Que beleza. Tô tirando a cabeça. Tá, da sua cabeça. Exatamente. Não, com certeza. Tá bom. Pô, vai, então agora eu fiquei triste. Vai, cara, só continua. Ai, peraí que o fone caiu. Peraí que já caiu o fone, peraí. Tá tranquilo, o editor tá feliz. A Carol agora ela vai sempre buscar em outras gravações de podcast essa experiência. É, caraca, começou. Exatamente. E eu vou dizer que você nunca vai encontrar. Nunca. Nada será igual. E fechando então aqui... Ah não, tem eu também. Depois. Porra. Então, continuando aqui. O melhor host do mundo. Para sempre. Bom, recomendadíssimo. Aí, Rhodes, fábulas, continuemos. Como que é Rhodes fala em terceira pessoa? Exatamente. Eu falo. Ele fala. E aproveitando aí o momento falando de plutoniano, Plutão voltou a ser um planeta. Subiu. Assim como o Palmeiras, ele tá nessa berlina de sobe e cai, sobe e cai. Exatamente. O Palmeiras a gente pode cortar pra não ficar datado, cara. Mas Plutão, ele tá na história da humanidade. Entendi. Tá, entendi.